Atenção! Esse episódio do Chorume foi gravado antes da quarentena por coronavírus Covid-19. E fique em casa, ô filha da puta! Tira essa mão do pinto. Aproveita, lava a mão, seu nojento. Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de lobo. Tudo pode acontecer em Boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que nunca atrasa e não fala absolutamente sobre nada. E aqui nessa bela manhã de sol, sentado nessa mesa aqui, o nosso menino careca de ouro, ele que fala que quem dá comida boa é panela velha, o Wesley Zop! Não, que faz comida boa, que dá comida boa, dá a impressão de que dá comida boa. Não. Tudo não, bem. Mas que favor que faz. Tá coloca bom. Que faz. E temos o nosso menino lindo do interior, ele, Gabriel Asmar, conhecido como Panela Velha. Engraçado que só o Zop me chama assim. Mas é que ele tenta emplacar. Vamos lá no Sim. Panela Velha. Vamos lá. Dá comida boa. É um belo cabo de panela. Engraçado então. Que ele chega em casa. Eu falo, você quer jantar? Não, já comi. Tô satisfeito. E aí temos o nosso substituto aqui, ele que faz um cover pornô de Raul Seixas, Anderson Negão. Fala, negrada! Cover pornô? É, com a versão grita. Medo da Xuca. da hora. São as versões que... Quer dar uma palhinha pra nós ou não? Em vez de sociedade alternativa, ele fez buraca alternativa. Buraca? Buraca fica muito mais pornô, né, do que buraco. Buraca. Cida, buraca alternativa. Chora, amor! É filha da puta ou não é? Ah, filha da puta, bicho. Pra você que é ouvinte que chegou agora não sabe o que tá acontecendo, cita aí a mãe dos homens. Sim. Minha ex-mãe. Já não suporto mais chamá-la de mãe. O pior é que ficou da hora. Eu não quero nem saber como ele colocou sua mãe em medo da Xuca. Medo da Xuca. É pena que você pense que eu faço um estrago dizendo que eu sou seu marido e não posso partir, então. Muito bem, como convidados aqui, três convidados podcasters, Wesley Zop. Hoje, aí pô, sim. Um recorde mundial aqui. Três belas vozes. Três belas vozes, começando com ele, nosso quinto showrunner, ele do podcast Ergo e do podcast Fermata, Leandro Lopes. Sou eu. Observe o peso na voz. Sou eu. Muito bem, aqui direto do Papo Delas, o melhor podcast desse Brasil, temos ela, Cafeína. Ah, olá, meninos. Eu quero dizer que eu tô há 10 anos no podcast e nas primeiras vezes eu dizia ao vivo na gravação, o dia que eu acordar cedo pra gravar podcast de final de semana é porque minha vida acabou. Então estamos engraçado, aqui. É domingo cedo. Né? É 8:30 agora. Mas... Então um beijo para o ouvinte do Chorume, é um prazer estar aqui. Obrigados, meninos. E como temos o Leandro que sempre fala de mortes aqui, capaz dele anunciar a morte da Cafeína no fim do episódio. Mas de uma forma emocionante. É. Vai ser bonito. Exato. E vai estar tocando um cover de Anderson Negão. Não vai. Não vai estar tocando. Grita. Cida Beleza. Muito bem, direto do Amazonas, aqui de Manaus. Ele que é do Tambaquest, que eu nem sei se existe ainda. Tem hora que desiste, tem hora que não existe. Olá, Fubo Montenegro! Fala, cabocada de todo o Brasil! Olha aqui, invadindo os estúdios. Os estúdios Arnaldo. É, aqui porra. Pra destruir mais um podcast. Assim, eu já tô pegando um recorde de destruir podcast. Todos os podcasts que eu participei ou fui membro estão acabando ou já acabaram. Então vamos ver se eu vou cumprir aí também o objetivo de acabar com o Chorume. Se acabar no fim desse episódio, o Leandro também anunciará. Mais uma morte. Quero dizer que estamos unindo forças aqui, porque eu já acabei com 3 podcasts. Caramba! Tá arriscado hoje aqui. Né? Já pode mudar o nome de TambaCast pra TumbaCast. TumbaCast, é. Ou TungaCast. Você dá uma tungada só. Mas daí é o Zop. Né? É, mas daí o Negão também, do BlackCast, que acabou. Bom, também. Falecido. Então tem bastante, né, tipo, falecidos, né? Mas aqui. Mas esse ainda bem. Né? É, tem alguns que também agradecem. Eu agradeço também. Nem tudo que morre é ruim, né? É. Só perdeu pro podcast do Zorra, pelo amor de Deus. Vamos fazer um crossover. Caco, vamos aí. Collab. Muito melhor entre pânico, esse é o podcast de Chorume, podcast onde todo mundo é viadinho aqui. Porque são todos delicados, perfumados, educados, é por isso que você quer dizer? Não, é que dá o cu mesmo. Ah, tá. Sim. Mas só os finais de semana. É, sim. Às vezes é um final de semana comprido. Final de semana de 8 dias. Assim, né? Prolongado. Quer dar um valzão, né? E eu acordando cedo pra gravar podcast. Bobinha. Mas tá bom! Então antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. Quando um humilde ganso se viu num surubão com a galera do Chorume, surgiu essa canção. Zop chupava um pênis branco, veiudo e robusto, com suas bolas enormes, gozaram em tudo. Nem Gabriel Asbar conseguiram perdoar. Ele é um gostoso e bom de se currar. Estava arrombado, todo ensanguentado. Anderson Negão só sabia chorar. Deu-me esmola pro meu curro. Gemalha é importante, é muito importante. Oh, oh, oh. Deu-me esmola pro meu curro, gemalha é importante. Yeah. chorume.com.com.br/padrim, não vá se esquecer. Se você é meio gay, também tem o PicPay. Arroba Chorume, dou e só vem. Ou vai na lojinha e dou uma esmolinha. É isso que garante que mais episódio gravou. Essa é a canção de um podcast de bundão. Nos tem dinheiro pro um surubão. Deu esmola pro meu curro, raiz só pau fumegante, silva rolar berrante. Oh, oh, oh. deu uma esmola pro meu burro. Teresa bem incessante, sem dar pau de elefante. Oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu burro. Ademira chupa bastante, Georgina pau fumegante. Oh, oh, oh. Deu uma esmola pro meu burro. Travestis os garantem. Mais recadinhos, a gente vai começar esse podcast com ele que tem a voz dourada, rapaz, o nosso menino, ele que tem alegria nas cordas vocais, as cordas vocais vibram como um belo atacante de 19 anos sedento por fazer o gol, Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Manual do Jovem Pobre. Manual do Jovem Pobre. É chegado o dia, Wesley Zop. Finalmente. Aquele manual que nascemos pra falar. Sim. Aqui... Mas não é pra quem nasceu pobre, é pra quem acabou de virar pobre. É pra quem? É o Jovem Pobre. É o Jovem Pobre. Pra quem nem sabe que é pobre. Ah, aí sim. Aí sim. Que é o mais pobre dos pobres. É mais pobre. Quem viveu pra isso, né? Exato. E aquele episódio que a gente nem pensou em Deus, em paz. Não, é só falar da vida. Tá engasgado. Só falar ontem. É. Só falar o que eu como. Que aconteceu entre 6 e 9 da manhã hoje. Já vai dar 3 horas de episódio, porque cada detalhe é de pobre. Então vamos aí para mais um manual do Chorume, o manual do Jovem Pobre. Ah, boa! Por via oral. Por mais de 15 milhões de países. Porque ninguém tinha dinheiro pra imprimir. Não, pobre não sabe ler. Tá? Então, pra quem não sabe, o Manual do Jovem Pobre, desde a Idade Média, é transmitido através de cânticos. Bardos. É passado por gerações e gerações, aí, através de cânticos. Todo mundo sabe que jovem também não lê, né? É, então, nem pobre. Nem então... jovem agora que sabe ler. Imagina jovem pobre na Idade Média. Não, quem é? Muito menos. Ele fala, não, pai, deixa eu colher milho, pai. O cara morria com 30 anos, o jovem era bem jovem. Não, pai, deixa eu ir no arado, agora é minha vez, entendeu? O jovem queria isso. E aí, então, ele, o manual do jovem pobre, conhecimento populesco, populacho, popular, transmitido aí através de cânticos. Porque ignorantes vão achar que esse manual é escrito. Não, tem gente que é ignorante. Tem gente que é tão ignorante que já, tipo Roberto Moreira. Tá. Nossa, isso além de ignorante, filha da puta. Gordo Lazarento. Além de ignorante, filha da puta, Gordo Lazarento, tá roubado, né? Ah, sim. Ele já tá mandado. Já foi, viu o tema do episódio, já foi nas papelarias, nas livrarias, já tentar. Não, por quê? Oh, ignorante. Porque trabalha numa agência de publicidade. Publicité. Nunca foi pobre. Mas filha da puta ele já foi. Né? Já, pobre já. De caráter. Mas aí não, a gente não julga o caráter das pessoas. Verdade. Apesar do dele ser bem falho. Mas sem julgamento. Porque, ô filha da puta, hein, bicho? O cara que pede um podcast ao vivo na cidade dele não vai? Não, mas não vai porque tinha aniversário pra ir, né, gente? Não, o pior não é isso. Achando que o Chorume acabou, convidando Anderson Negão e Wesley Zop pra participar do Laranjá. Como se fosse uma possibilidade. Eu não vi essa, é, não, pô, tem que dar, eu tenho que desbloquear ele pra ver isso aí. Porque... como se existisse uma remota chance de um só participar de um podcast que não seja de humor. E olha que já tentou estagiar em vários. É verdade, é verdade. Muito bem. Não vamos perder tempo falando de animais. Exato. O episódio de animais que eu já corri é outro, né? É outro, é. Animais cariocas que eu já corri. Animais porpetas que eu enfiei a rola é outro episódio. Vamos lá, então. Wesley Zop, qual o primeiro cântico do Manual do Jovem Pobre que você trouxe aí? O salmo, né? O salmo, boa. Na sua lira, que você vai declamar na sua lira, falando sobre o quê? Não é o primeiro. Não, o primeiro que você trouxe. O primeiro que eu trouxe, sim, porque não é o primeiro que tá lá no cântico. Ah, sim. É o primeiro que eu achei relevante. Que o pobre, ele não faz dieta, ele faz regime. Cântico, cântico 613, então. Ah, você lembra. Sim, sim. Mas por quê? Hoje em dia tem essas dietas low carb, que é pra você entrar numa estética da sociedade. Explica o que é um low carb. Low carb é que tem pouco ou nada de carboidrato. Explica o que é um carboidrato. Carboidrato é o que vem dos farináceos. Então é da mandioca mesmo. É mandioca. Batata, arroz. Trigo. Tudo é coisa boa. Ah. As coisas boas. Pão. Lasanha. Lasanha de pão. Nhoque com pão. Batata recheada com pão. Exato. Arroz no meio do pão. Pão com feijão. Pão. Isso. Pizza no meio do pão. Pão. Pizza de pão. Pão com tutu. São carboidratos. Pão com pão. Então, não, a dieta do pobre não tem essa low carb. Não, é aquela dieta da... O que é low? Low é baixo. Baixo. Isso. Tocar um baixo. Exato. Isso, é. Pra... Quanto come um carboidrato, toca baixo. Pra gastar o carboidrato. É o que eu faço. Então ele é negro aí. Tá certo. Exato. Pão, lasanha, macarrão no meio do pão. Isso é um salmo. Esse é o cântico. Com baixo. Low carb. Baixo carbo. E não é pra você entrar numa estética da sociedade pra você ser o bonitão. É pra você caber na roupa. Não, é. Você não tem dinheiro pra comprar mais roupa. Primeiro que... A roupa que você tem há 15 anos. Exato. Você tem que caber naquela roupa que você cabia adolescente. É. Que veio de outra pessoa que também teve a mesma roupa. Ah, sim. 15 anos. É, porque que já morreu. É, e que era sua prima. Tudo bem, que agora eu entendi o vestido que ele tem. Vestido de chita. É um belo vestido. Escrito Rosane. Sim. Ela usou pouco, é. Fazer regime pra caber na saia, a mini saia da prima dele. A prima dele era tão alta que ficou longa pra ele. Ela tá na canela, tá bom. Mas é o seguinte, e tem outra coisa aí. Pobre não tem tamanho, rapaz. Não tem. Não escolhe tamanho de roupa. A roupa escolhe o pobre. É verdade. Vem naquele sacola de lixo de quando morre parente. Aí começa a distribuir paletó. Eu tinha uma camiseta quando eu era pequeno, tava escrito Fica Dom Pedro. Você vê que é. Era de uma geração pra trás. Mas não, feita não, de juta. Não se cobre, é Dom Pedro II. Dom Pedro II. Exato. Sim, II. E espera que a moda volta. Ah, sim. Sempre é volta. Eu recebi coisas da minha tia antiga, falei, isso aqui tá cafona, não usa mais espera. Até você virar a sua tia antiga. Exatamente. Até você ser a tia antiga. Já virar a tia. Espera que essa rendinha vai voltar logo. Rapaz. A camiseta do Brizola. Né? Molecada vestindo. Olha aqui que é capaz de voltar. Mas a questão, você falou duas coisas importantes. Primeiro, então, o pobre só ganha roupa nova se alguém da família costura. Ah, é a única chance. E se ele é o mais velho, que daí ele vai passar pros outros. Caçula não tem roupa nova. É. Isso, se todo mundo morrer, sobrar só ele. Não, você tem que pobre na ponta da pirâmide pra ter roupa nova. Exato. O resto vai pegar. A base da pirâmide não pega nada. Não. Detalhe, o caçula não é o mais novo, é o menor. Não, o caçula é o menor. Como assim mais novo? Não. É largura, não é idade. É, isso já tá exposto quando você pede uma caçulinha. Essa é a menor. Mas ela pode estar 30 anos na geladeira, bicho. Exato. Ela é a caçula. Outra coisa, você falou, não pode fazer dietas pra ficar... Regimes, pra ficar bonito. Porque primeiro que o pobre não consegue ficar bonito. Você não vai entrar naquela estética do Instagram. É impossível. Você olha a cara, ele é pobre. Ele pobre e bonito é limpo. Ele tem a cara preta, ele tem a... Não, independente da cor. Parece um indiano, filho da puta. Nascido na Alemanha. Você é pobre, parece. Parece que é empoeirado. Bigode de rabo, exato. É encardido, né? Cara encardida. Cheira bosta. Você vê, é pobre. Tomou um banho, passou 10 minutos, já fede sovaco. Pobre é isso, porra. Fede sovaco, fede virilha. Essas roupas fedem. A narina dele tá fedida, rapaz. Então, pobre é pobre. É aquele jeitão que só É pobre. Não tem como. Pode estar de terno, parece segurança. Não tem como. Cobrador. Exato, rapaz. Garçom. Pastor. Pastor. Pastor de periferia. Por favor. Da quadrangular da esquina. Pastor que era antes, era boteco e abriu a igreja. Isso, ali. Que era na praça. O nome é o mesmo ainda. Exato. É, o nome é o mesmo. Não deu pra trocar a fachada. Não tinha. Foda, né? É a igreja do Cleiton. Bar e lanches. Todo mundo se fode nessa igreja do Cleiton Bar e lanches. O cara escreveu de cartolina. Então, com cartolina de igreja em cima. Assim. Tá em neon ainda, né? Brilhando. Lá no fundo tá, em nome do Senhor Jesus, embaixo boquete R$2. O cara na dúvida já pede em nome do Senhor Jesus. Né? Porque tem que ajoelhar, né? É por isso que tem o ali. O tapete é da Brahma, né? As cadeirinhas da Caixa. Se preocupar com estética. É bobagem. É limpeza, o importante é limpeza. Não, limpeza, entenda-se, passar um sabão. É um sabão em pedra, não é shampoo, é um sabão em pedra que tem ali pra poder limpeza, tomar limpeza, entende-se, lavar os 4 pontos cardeais. Né? Não, lavar o saco, o cu e os dois sovacos. Lavar a sinuca. Não, lavando a sinuca tá bom. E com a água da chuva. Não ataca o buraco? Lava a sinuca só. Muito bem. E você, Olavo Montenegro? Você é pobre, hein, bicho? Tem cara de pobre. Aí a cara de lazareto. Fede igual um pobre. Nossa, nortista é pobre. Cu de pobre. Olha o cu desse. Fede cara. A anta, né, bicho? Fede a pau de anta. Aí eu vou até pedir desculpa, que é minha culpa isso aí, viu? Ah, não é ele. Aí você já tá sendo. Desculpa, Olavo. Que delicado. Desculpa. Não, porque geralmente o cara que já vem do norte é pobre, né? É. A gente fala que é os nortistas. Menos político, né? É, menos político. É. Aí o Wesley Zop tá sendo preconceituoso, a gente não chama de nortista, a gente chama de nordestino. Ou de baiano, né? Baiano é baiano. A gente chama de grande Bahia. Baiano a gente usa quando não quer ser preconceituoso. Fala os baianos ali do Amazonas. Olha os cabeça chata do Amazonas. Exato. O cântico, esse cântico é em ritmo de boi bumbá. Olha aí. Né? Que é um, né? Faz parte da região. Escrito por Chico Mendes, porque é bicho pobre. É, também. Bigode também. De pobre. Já chama Chico, né? Chico é o nome de pobre. Então, esse cântico fala sobre liberdade. É um cântico muito bonito. Nossa. É sobre liberdade. Porque música de liberdade. É muito liberdade. É um hino e tal. Porque, coração valente. Exatamente, né? Porque geralmente pobre não tem lugar fixo, então ele tá livre pra morar onde ele quiser. Ah, olha aí. É um cigano, é um cigano. Quem não tem onde morar, mora em todo lugar. Ele mora em todo lugar, exatamente. Onde ele quiser, ele para. É um cidadão do mundo. Qualquer esquina, exatamente. Qualquer esquina, ele para e já... Isso se chama ocupação. Em casa, é. Mas lá o pessoal leva a sério, porque eu vi umas casinhas que são um barco. Sim. A galera mora no Rio. Mora no Rio. Quem que mora no Rio? Não, mas Rio de Janeiro. Rio nenhum serve pra morar. Você tá fora aí. É outra Bahia. Tem pobre também lá. Ah, tem tá. Bastante pobre, mas é outro lugar. É a Bahia Fluminense. Quando não tem lugar pra morar, o que ele faz? Ele vai atrás de pegar madeiras e tábuas, assim, vai recolhendo pela cidade. Perdão. Taubas. Exatamente. Taubas. Pega as taubas. Ou diminutivo taubinha. Taubas, exatamente. Se forem pequenas. Com menos de 3 metros. É taubinha. É uma taubinha. Já. Mas eu tô chocada. Pra quê? Pra bater no rico? Também. Às vezes. Às vezes sim. A gente não chama de bater no rico, a gente chama de tomar os meios de produção. É isso, exatamente. E o pessoal ele vai se alojando ali nas regiões beira de rio e tudo mais, e vai e monta a sua casinha de palafita, casinha de madeira, na beira do rio. Então você só vê... um minuto. Gabriel Asmar, defina palafita pra gente, que eu vi que o assunto é construção civil. Pobre manja de construção civil. Inventou a construção civil. Afinal, quem construiu essa sociedade? O pobre. Exato, rapaz. É a construção civil. A palavra laje vem do pobre. Né? Vem, com certeza. Assim como a palavra bambu. Mas tá fora de contexto. Assim como a palavra sida. Aí não, acho que não. Essa tá na boca do pobre. Tá. Não, pera. Tá em outras partes do pobre também. Não, gente, acho que estamos mudando de assunto. Aí. O pobre se lambuza em cada coisa nojenta, né? Sim. Mas aí, fala o que é uma palafita. Uma edificação em palafita. Um MRV em palafita, como que é? Tem que ser MRV. Não cabe na. Odebrecht. E hoje, pobre não sabe o que é casa, apartamento. Essas definições já morreram. Tudo MRV agora. Comprou um MRV? Exato. Ele nem sabe o que é, mas comprou. Palafita é uma construção elevada. Elevada? É tipo elevada. Pipa? Você empina? Não, ela é elevada. Ela não começa no chão. É um viaduto. Estacas de madeira. Ela pode estar em terreno alagadiço, em rio ou em terra firme. Ah, mas ela tem uma elevação. Ela tem uma elevação. Daí, ou você sobe através de uma escadinha ou no salto olímpico. Ou na isso. Só tem vara, não só tem vara. Por isso que a avó mora no chão mesmo. Morreu alguém da família, já joga embaixo da casa também. Mas por isso que é mais comum em terreno alagadiço. Sim, porque se a água subir... Se você pode construir em cima da terra, por que você vai levar a casa mesmo? Mas tá, aí, quem mora em palafita fica zoando quem desce de escadinha? É, geralmente ele... Não, mas você mergulha, né? Mergulha, exatamente. É. Não, o pessoal constrói umas rampas, assim, de acesso. Ali... É tobogã. Acessibilidade, já, isso, desde o começo. Sim, sim. Assim, a BNT 95. Não é tão acessível assim, porque geralmente são só duas taubas, assim, né? O melhor lugar pra um cadeirante morar é do lado do rio também, né? Tem rampa, pelo menos. É, exatamente. O Brando, que é lá de Manaus, também deve morar. Mas ele coloca duas garrafas PET vazias na cadeira dele. Ah, que é pra boiar. É uma cadeira anfíbia. Cadeira anfíbia. Eu não sei do que é feito, vou ser bem sincero com você. Eu acho que era alumínio, mas você tá falando que é anfíbia, tudo bem. Só vi essa anfíbia ótica. Anfíbia de vidro, né? Exato. Ah, muito bem, rapaz. É, isso é um negócio muito de pobre mesmo, é fazer sua própria moradia. Desenvolver. Mutirão. Fazer consertar. Mutirão. Esse negócio de técnico de edificações pra ver se tudo tá construído dentro da ciência e da lei, rapaz. Não, pô. Azulejo com espuma expansiva. Isso é coisa científica. Pobre não aceita isso. Chama o vizinho, o primo, bota duas garrafas de corote, o pessoal levanta dois andares. Exato, depois de um trepa com o outro ali. E pronto. Mas aí é por questão de obrigação da pedreiragem. E outra. Nada você sexual. Você tem que pagar o cara que ajudou a construir sua palafita ali. Dinheiro você não tem, você é pobre. Exato. Você vai rolar uma carninha depois. Paga com anel de couro. Ninguém sabia que era a sua carninha que ia rolar. Vai rolar. Churrasco na laje. Vai rolar um rolê. E é uma palavra de pobre. Isso, então... laje. E aí você, Gabriel Asmar, o que não pode faltar aí pra você transmitir pra gerações e gerações e gerações e gerações? Não, e gerações. O Gabriel é pobre com cara de rico. Esse é o pior tipo de pobre. Exato. Só perde pro pobre que não sabe que é pobre. Bom, é verdade. Mas o Zop puxou um cântico muito antigo da época dele. Exato. Sim. E falou que pobre não se preocupa com a imagem. Mas isso é mentira. Ainda mais hoje com redes sociais. Então, Instagram. Tem muito pobre aí que se preocupa. E o talento, já que a cara ele não consegue mudar, não dá pra mudar. Não dá, o cara... Ele dá um talento numa coisa... Aquelas bochechas vermelhas. Dá pra... Do sol. Exato. O nariz de cartola, tudo estourado. Não dá pra mudar. Caspa, não, né? Aquela boca torta, caspa na barba. Tudo rachado. É, alface no meio dos dentes. Nem se você passou... Quando tem dente. Nem se você passou um esmeril no dente, sai aquele alface. Aqueles dentes no meio do alface. Com as perebas no canto da boca. Exato. Quando não nasce um dente de travessado, assim, tipo 90 graus do... Pra segurar mais alface, né? Exato. E tem pelo na orelha. Pelo no ombro. É. Mas uma coisa que o pobre gosta de mudar, que é uma das únicas coisas que ele consegue, é o cabelo. Quando tem. Quando tem. Então tem as técnicas, né? Anderson negou no seu auge. Que é, no auge da beleza. Fazendo aqueles desenhinhos. Quando ele não parecia o Steve Wonder sem talento aí, né? E que enxergava, mas enxergava a própria imagem. Porque tava ridículo. Enxergava assim. Foge do espelho, né? Mas uma técnica muito usada até pouco tempo atrás, porque pobre não sabe o que é gel. Apesar de gel ser muito barato, mas ele não faz. Mas barato ideia. Pra quem? Barato, exato. Bozana. E ele agora... a piscina, né? Barato sai caro. Só de ter esse provérbio. O pobre não compra nem o barato, porque pode sair caro. Exato. O gel pode ser de graça pro pobre, né? Gel de pobre é água. Se masturba e pega isso. Passa aí. Na cabeça. Se masturba. Não, pera. A gente não usa esse dá tipo. Dá uma punhetada. Se linguajar, chulo, a gente não usa. Mas você pode pedir pro amigo também. É, também. Subiu é só R$2. Se pedir em nome de Jesus. O pobre usava muito sabão, cara. Sabão. Sabonete. Ah, pra fazer o topetinho ali. Fazia sabonete. Aquele sabonete, assim, ó. Ficava reto pra cima e aquele cheiro. Aquele cheiro de febo. E resto de sabonete. Não, aquele cheiro de que faltou lavar. Faltou enxaguar, né? E o bom é que quando vai tomar banho já é... Já ensabou o corpo. E lembrando que o sabonete é aquele sabonete juntado. É. Que tem várias cores. Você põe um restinho de hipogloss. Peraí, hipogloss não. No cabelo. Às vezes é muito chique. No cabelo. É que você lava, você passa hipogloss no cu e ele não sai. Hipogloss. Ah, não, hipogloss fica. Nunca mais. É uma camada. Você aproveita no topete. Até hoje aqui na banda esquerda eu tô tentando tirar, faz 3 anos. Mas eu acho que não é hipogloss, é um vitiligo. Pode ser, porque tá endurado a pele. É um polengue, né? Eu tenho uma tia que ela já escovou o dente com hipogloss uma vez. Ah, que delícia. Mas ficou na boca, não tá passada. Não, a boca não tá passada. Conhecendo sua família, hipogloss é o que ela melhor podia pôr na boca. Acordou de manhã cedo, primeiro tubo que viu, botou na escova e começou. Ah, essa pasta tem um gosto estranho. Ela tinha o cedo passando pau na pasta de dente de novo. Tá o mesmo gosto do seu pau, isso aí. Não, pera. Quer dizer, suponho. Todo mundo pedindo beijo grego pra ti. Mas o bom de usar sabão, né, fazer essa bola de sabão... Não que você esteja usando e hoje esteja com problema capilar, não, né? Isso imagina, não. Mas as pessoas usam. E a gente vê na internet. É. Claro. É que ele é muito barato e ele é infinito, porque você vai fazendo aquela bola de sabão... Você sabe o significado da palavra infinito? Eu não sei, mas isso é na Bíblia. É um oito deitado. É um oito deitado. É. Então você vai juntando um sabão no outro e tal, e você tá usando sabão ali do seu avô já, né? Ele vai passando de família e tal. Sim, ainda mais que pobre... Tudo faz sabão também. É, tudo então, faz se sabão. O avô morre, mete na vida. Gato, faz sabão. Faz sabão. Porque sempre tem um pobre que ficou rico vendendo sabão. Sempre tem essa lenda aí. É um primo. E pega óleo usado pastel. Da vizinhança e faz sabão. Porque tem um primo da sua tia Odete que conhece uma pessoa que ficou rico vendendo sabão. Então é a nossa vez agora. Então, às vezes, você tá usando sabão. Que é o seu avô, assim, é verdade. É verdade. Que é o Ou o seu cachorro. É o seu avô, é ótimo. Né? É chamado sabão. Então, a medida é verdade. Então, nesse caso, sabão é eterno mesmo. Ele é infinito, enquanto exatamente. Enquanto tiver matéria orgânica na família... Vai ter sabão. O seu topete vai se manter. Exato. Levantar. Enquanto tiver cabelo ou sabão... O seu cabelo se mantém. É engraçado que daí você, pobre, recebe a roupa do seu avô... Lava ela com o seu avô e ajeita o cabelinho com a sua avó. Pobre é um negócio bem família. E daí, no velório, alguém fala: eu achei que ele era eterno, mas ele é. Ele está dentro de nós, né? Por isso com a gente. O pobre sempre parece com o vô, né? Ai, está a cara do seu vô. Se esfrega com o vô todo banho. Engraçado que eu nunca vi Gabriel Asmar de topete aqui, mas Anderson Negão, Wesley Zop, Leandro Lopes, pô, eu já vi. Wesley Zop. Não, ele me conheceu com o cabelo. E olha, os três estão sem topete. Então, talvez não seja muito saudável. Recomendável. Não, é saudável. Você nunca vai ter cabelo branco. Não, o negão, vai, o negão tá cabelo vai branco. Ter, sim. Vai ter? Essa corrida eu ganhei do negão. Ou perdeu. É. Depende. Se fosse corrida de quem era o mais bosta primeiro, realmente eu perdi nessa. Mas é verdade, então. Nem lembro o tema que vocês estavam falando. Manual do Jovem Pobre. Mas nem sei qual era o cântico aí. Virou pobre, velho, jovem. Do sabão no cabelinho. Sabão no cabelinho. Fica... Exatamente. Sabão no cabelinho. Parece o nome de um quadro do cabeleireiro. Fala assim, ó, temos sabão no cabelinho, temos corte militar, tudo com seu avô. E se tem uma coisa... Método de spa, né? É. O cântico 97, sobre o manual do jovem pobre, é que o pobre é insistente. Ah, sim. Ele é determinado. A pobreza... Mas é que ele não tem outra opção. Na verdade, é o único jeito de sobreviver. A pobreza te dá uma determinação gigantesca. Então, se o pobre, ele... Sabão no cabelinho. Sabão no cabelinho. E ficou uma merda. Ele não acha que é por causa do sabão. Ah. Ele acha que é a cor do problema. É, daí ele pinta com crepom. Ele vai fazer luzes amarelas. Mas usando como chimbinha. Chimbinha. Fez o chimbinha. Só o topetinho. Usando o suor do próprio avô que tá aqui na casa de palavida ali. Era cheio de... Ureia! Exato, rapaz. Então é isso. É mudar a cor de cabelo, mudar tudo e vai na determinação. Não... É até bonito de ver. É até bonito. Faz vários estilos. Raspa um pedaço, raspa outro pedaço. Mas não muda o sabão, né? O sabão tem... O sabão é a única coisa que acertou, né? Ele pensa, eu vou talhar a sobrancelha, porra. Eu acho que a sobrancelha... E passa um sabãozinho pra não arder na hora. Eu acho que o que estraga a minha cara é a sobrancelha. E faz com a maquininha inicial do vô atrás, assim, no cabelo. Tem homenagem, Não é esse dente preto que eu tenho, não. É a sobrancelha que estraga. Não é esse catarro que eu tenho no bigode, não. Não, isso aí é charme. Então, é a determinação do pobre, é uma coisa maravilhosa também. É bonito, viu? E você, Cafeína? Você... Olha só, você sabe que eu tava aqui pensando naquele capítulo muito importante do jovem e pobre, que é a parte do relacionamento, né? Ah! Porque como é que você é jovem e vai se relacionar sendo pobre? Você vai chamar a mina pra sair pra onde? Né? Na rua, né? Tomar uma garapa. E eu lembro que eu tive um pastor lá pelos 16, 17 anos que me doutrinou nessa parte da cartilha. Ué, o Cleiton, né? Quer continuar? Porque o Leandro tá aqui. Entre os advogados do Chorume. Eu ainda tinha esperanças de encontrar um cara não pobre, porque eu já era, né? Hashtag MeToo. É, MeToo. E aí, esse cara que me doutrinou, na verdade, né? Ele tinha também a minha idade, 16 anos, eram jovens. Ele falou assim: quer sair comigo? Olha o que ele ensinou pra gente. Quer sair comigo? Você negou. Tomar um lanche. Eu falei, nossa, sair e tomar um lanche? Óbvio. Não, claro. Né? Não toma 3 dias. Eu já não saio porque não tenho dinheiro e não tomo um lanche porque tem dinheiro. Então eu vou batar duas de uma vez só, né? Falei pra papai. Vou dar um golpe do baú nesse cara. Quando alguém fala tomar um lanche, você já pensa, pô, vai ter sólido e líquido. É. Lanche é sólido. Tomar, né? Se é pra tomar alguma coisa, eu vou beber. Vai ter carboidrato e solos de baixo. Aí sim. Melancia pra tomar. Rolê cultural. Já achei estranho que cheguei ao shopping, jovem. Shopping? Pode entrar? Foi lá, porque ele me chamou. Ele me chamou pra tomar um lanche no shopping. E ele me chegou ali, bonitinho, tal, jovem, pobre, bem vestido, limpo. Tava limpo, tá, com estranho. Uma mochila. E eu falei, veio... Aquele sabãozinho. Mochila. Coisa de pobre. Mochila, coisa de pobre. Mas pensei, tá vindo do trabalho. Porque pobre, jovem, trabalha. Pobre. É. Mas a mochila normalmente é do herói, que não é da época. Isso. Não era tipo Capitão Asa. Era do Changeman, né? Era do Fantasma. Era do Fantasma. Era a poxa com uma mascarinha preta. Não é do herói atual. Será que é do Thanos? Ah, não, aquela, aquela mochilinha do governo do estado nunca foi herói. Não. Ah, também tem escrito Et Lauro. E enfim, aí eu falei, legal, ele veio do trabalho, da escola e tal. Exato. E andamos até que eu falei espero assim, que tenha recebido pra pagar esse lanche, pô. Primeiro artigo desse capítulo. Eu falei, nossa, eu tô com uma sede. Dei um, né? Ah! Uma sede. Aí eu vou comprar uma água. Falei, empoderada. Ah, empoderada, vou eu comprar uma água. Feminista. Parei num quiosque ali aleatório, ele fez assim. Mas você vai gastar dinheiro com água? Seja burra! Aí eu falei, sim, ele não, tem bebedouro no banheiro. Eu gostei da delicadeza. Não seja burra! Aí eu fiquei meio assim, pô, tem bebedouro no banheiro. Me mandou ir no bebedouro do banheiro. Não, beber água na... Mas eu pensei, da esse pia. Cara vai ficar rico. Eu vou comprar ele na planta, vou investir, porque esse cara vai ficar rico. Se ele tá pensando... Água, ele água. Até que ele sentou num... Sentamos na próxima alimentação, eu falei assim, sabe comer o quê e tal? Ele me abre a mochila. Ah, é muito romântico, hein? Cara, é visionário. Ele pode tirar um cartaz escrito você. Que seria genial, hein? E atrás desse cartaz tá escrito Igreja do Cleiton. O que seria mais genial. Pare lanches. Tinha lanche, pelo menos, né? Mas aí me abre a mochila e começa a tirar salgados. Oh. Salgadinhos. Fofura. Salgado e fofura. Fofuras e bolacha com sal. Ah, você não é coxinha e risole. Não. Salgadinhos, fandangos e sim, coisas assim. Sim. Mas pera aí. O pobre é empreendedor. Não. Se existe alguém que é coach, é empreendedor. Bebeu água da pia do banheiro. Ele pensou o quê? Vou passar naquelas lojas de, né, de mercado. Não, chamado mercado. Mercearia, por favor. É, uma conveniência. As lojas de quitutes. De quitutes aqui. Vou chamar ela para um lanche e ele me abre isso no meio da praça de alimentação. E ainda me tirou uma long neck de refrigerante. Ah, isso é uma caçulinha. E virou pra mim e falou assim, se a gente pedir copo ali no Mac, eles dão? Eu falei, é. Quis se mostrar de desentendido. Aí, é, como se ele nunca tivesse pedido. Deu cara de novo. De novo, Cleito, caralho. Compra um dia uma conta aqui. Eu já fiquei aliviada porque ele não trouxe o próprio dele. Ah, né? É isso que eu ia perguntar, se ele não ia levar ali um sanduíche natural, porque pobre adora comprar pão puma, maionese. E patê de sardinha. É. Sardinha, é isso. Atum. É. Não, e fala lanche natural, né? Nunca natural. Vi lanche em árvore. Né? É. Pão puma cresce naturalmente por aí. Feira ia, depois desse belíssimo banquete, ia jogar a sacolinha fora. Ele não joga não, que eu não trouxe camisinha. Era! Eita! Vamos economizar aqui, pô. Mas eu gostei do grande finale, que é o último artigo, é que terminamos ali e acabei comendo, claro, né? Tá, é lógico, não, né? Tô ali, né, gente? Tamo ali e tal. É até desfeita. Terminou ele era mesmo. Tomar um lanche, né? Ele nunca falou. Lanche. Você que exato. Idealizou. Que... Às vezes ele até tomou de alguém aquele lanche. É. Às vezes Deus se disfarça de pobre pra testar a gente, né? Boa. E aí foi às vezes ele Deus se veste de travesti pra tentar testar a gente. É. Isso você não come? Você tá errado. É. Não, você vai ser condenado pelo inferno eterno. E Deus te julgando, aliás, me comeu porque eu tô de travesti. É. Esse menino aí vai ficar milionário desse jeito. Olha aí o que ele pensou. Não queria que fosse comigo, mas achei genial. É. Não, hoje ele tá aí. Coach Quan. Roberto Justo. Foi um gentleman. Não deixou eu recolher os saquinhos. Foi um gentleman. Pulou. Deixa aqui, eu jogo no lixo. Claro. Maravilhoso. No lixo. É? Não jogar. Aí eu falei assim, vou ser empoderada agora. Eu vou oferecer a sobremesa. Não serei. Calma. Não. Aqui ninguém julga nada. É, simplesmente do auge da minha pobreza, falei, duas casquinhas. Né? Ah, mas sem sorvete. É. Você não tem dinheiro pro sorvete. Vou, ali, vou eu bancar e falar assim, tá vendo assim no que você faz? No Mac. É, um real, né? Porra, não. Um real, né? Aí eu falei, vou na eu época bancar. Que um real valia nós estamos um falando real. De há 20 anos, né? Nós estamos falando há 20 anos. Então, então era caro. Vou ali comprar sorvete. Ele falou. Mas não, como eu tenho aqui? Eu tenho bala. Aí ele tira na agulha! Peixe! Tira um revólver lá! Passo redondo! Tinha aquela frigela recheada de chocolate. Hortelã cantada, não. Hortelã com chocolate. Hortelã com chocolate ali. Era a festa de Cosme e Damião, né? Ele ainda tinha uma Maria bem mole. Maria mole é aquela bala de canela gigante que tinha. Aquele saquinho da Kermesse. Meteu né? Um Big Big ali, rapaz. Que casquinha, o quê? Mas vai lógico, pra lá, rapaz. É lógico que ela foi reembalada porque ele já tinha pegado a figurinha. Não, ele já tinha até mascado, depois cortou em cubo de novo. Isso inibiu a minha vontade de tomar sorvete. Não, obviamente. Não só a vontade de tomar sorvete. Tudo que era úmido ali. Tudo que era pra chupar no que... Mas eu levei... Deu uma secada na casquinha. Levei essa lição pra vida, né? Falei, às vezes você pode levar na sua sacolinha a sua coisa e convidar você, jovem, pobre, né? Você pode te convidar e falar, vamos lanchar aqui, abrir no meio de uma praça. Isso se chama piquenique, pô. Isso. E agora tá na moda, com, né? R$1,99 tem umas cestinhas ali, fala que é isso, né? Ah, mas isso daí é chique pra caramba. Mas, ó, demais. Aí tem um complemento, né? Eu vou dizer o que te aconteceu pra você não julgar mais esse menino. Ah, não longe julga. De mim, imagina. O versículo 112 também do Manual do Jovem Pobre, através dos cânticos, diz que o pobre ele tem que escolher entre se alimentar ou pegar a condução. É uma verdade. Ele deve... já levou. Nunca fará os dois. Nunca fará, nunca irá de ônibus e se alimentará. Se você tiver de bicicleta, você consegue pegar o ônibus de graça. Você só pega a rabeira. Ah, mas a pé uma hora dá. Não, a pé. Então o que aconteceu? Ele, pra comprar esse salgadinho aí, teve que andar 2 horas pra chegar. Eu tenho certeza que ele foi e voltou a pé. Tenho. Olha aí, cafeína. Ele tava suado. Ele levou 2 pizzas também. Tava com o cheiro do avô dele. E veio de topete, né? Então, o cara levou esse banquete, mas custou muito ali pra ele. O preparo físico. Pois eu pensei, que dó, né? Então, eu devia ter valorizado mais na época, que eu era muito nova. Ah, mas é que você não entendia. Eu não entendi o que aconteceu ali, eu entendi errado. Eu entendi. A culpa foi toda. Você jura? Não tem nenhuma bala chita de hortelã. Exato. Ou de abacaxi. Devia ter trazido, né? Um bombonzinho. Na época acho que só tinha de abacaxi. Que é a clássica. Mas quando surgiu a bala chita, Gabriel, calma, né? Mas então é isso. O pobre, ele tem que escolher. É sempre. O pobre é uma vida de renúncias. Cada escolha é uma renúncia. Não é nem de escolha, é uma vida de renúncias. Ao que ele vai ter que renunciar ao acordar. Então ele, nesse caso, renunciou aí o conforto de chegar em 5 minutos. E foi uma declaração de amor, né? Eu escolhi comprar comida pra você, pro pobre. Oh, isso é uma declaração de amor. É um presente, ele doou comida. E outra, eu escolhi esperar, porque ali... Esperar você pra comer. Ele com certeza ali não ia ter nenhuma chance de algo mais. Só em 1 hora de caminhada até o shopping, ele comeu 2 salgadinhos. Coitado. Dois, ela fala dois, não 2 pacotes. Não, 2 pacotes, você tá louco? Os pacotes da semana inteira. Cara, o pobre, ele não é ninguém. Ele é invisível. Ele tem consciência disso. E aí, o que ele faz? O filho dele... Bate punheta no meio da rua. É invisível. É invisível. Tá vendo, né? Ou no metrô, nas costas de alguém. Às vezes fica visível. Quando sai do corpo dele, fica visível. Quando não é no cabelo. Mas aí é um produto. E tudo que é produto é caro. Então daí fica visível. Ele é invisível, mas daí não audível. Então quando tá batendo punheta no metrô e gemendo... Todo mundo só presta atenção. Tá batendo punheta com o dedo no cu, assim... vou gozar aqui nessa vagabunda. Tá batendo punheta e gritando Cida. Ah, não, aí acho que não. Uma coisa eu tenho que, agora que você levantou esse assunto de pessoas que batem punheta. Peraí. É um bom assunto, realmente? Você pode levantar as coisas. Isso é coisa de pobre? Não, também, mas... Tá pegando também. Metrô, né? Mas... Tudo bem, né? Coitada da moça, mas tem que tirar o chapéu pra esse cara, né? Porque o cara conseguir bater punheta num vagão cheio, né? E gozar! Não, e gozar! Porque começar a bater é fácil. Goza! Concentração pra deixar até o fim. Ali como se nada tivesse acontecido. Porra, que concentração! Esse cara tem uma frieza de um atleta olímpico. De uma hortência na hora de fazer a cesta. Um enxadrista. Nossa, é 3 pontos ali no chuaco. No chuaco, realmente. Porra, hoje se eu começo a bater punheta, bate um passarinho na janela, no pau já mola. E o bicho ali no metrô cheio ali, pô. E o pessoal jogando. Pô, não faça isso aqui, rapaz. Que isso, absurdo. Ele cala a boca. Que isso? Olha isso aqui, olha o que eu vou fazer aqui. E Então, rapaz. Não, realmente. É errado, é errado. Não, totalmente errado. Eu não faria, também não conseguiria. Não, mas mesmo que conseguiria, não faria. Mas, não faria por falta de capacidade. Fale por você. Mas a questão é que, puta, rapaz, nossa, que potencial. Que concentração total. O pobre... Um tarado, porque... Né? O pobre tem um potencial desperdiçado. Rapaz. Devia ser esporte olímpico isso, né? Se eu trancasse esse cara num quarto, amarrasse as duas mãos dele, falasse, ah, você só vai bater punheta quando você descobrir a cura pro câncer, rapaz. Em 10 minutos, cara. 10 minutos, não tinha mais ele câncer. Ele com o pau torando ali. Aqui, ó, o pau matando ele enforcado aqui. Cadê sua mão, cara? Mas continue falando, Leandro. Sim, fala da punheta. Do seu fetiche de querer bater punheta num vagão. Às vezes a punheta dá errado e você faz ela dentro de alguém. Ah, sim. E aí nasce o seu filho. Ah, e você não quer que ele seja tão invisível quanto você. Exato. E aí o que você faz? Você dá um nome lindo pra ele. Mata. Aí você chama ele de Everton, né? De Jonas. Uhum. Você chama ele de Gutenberg. Não, qualquer nome da... E temos Juan Michael, que é um bom nome de pobre também. Qualquer nome com W. Qualquer nome com W. Walt Disney, que é o Walt Disney. Cleverson. Nome americanizado. É, você pega Rogério, você fala, pô, esse nome é legal, né? Ah, mas é nome de rico, então põe um Y pra ficar Rogério. Aí, ó. Cleverson. Clever. Wesley. Qualquer nome com W. W, Y e K. E você juntar nome também. É, isso que eu ia falar. Essa é uma tradição muito bonita, né? Você chamar de Robes Clayson. Esses nomes. E não é bonito, gente? Fala. É único, né? É o único. Só existe. É um cara sem xará. O filho do Gans com Wesley vai ser Gansley? Gansley é bonito, hein? Tô tentando engravidar ele, mas não consigo. E nós tentamos, hein? Nossa, Kiko naquela rola todo dia, amigo. É por todos os buracos, viu? A ciência não explica isso, não. E da Cida do Neymar? É Undercida, isso? Vai chamar Wesley. Já nasceu ele. Undercida. Undercida. É o Chipo já. Undercida. Ou Wesley Zop. Siderson. Mas o Wesley é um bom nome de pobre também. É. Tem W e Y. Tem que ter os dois. Os dois é muito bom. Ou então quando você dá o seu próprio nome pro seu filho. É. Porque, tipo, você não deu certo com o seu nome, seu filho não vai dar certo com o mesmo nome. Mas aí você cai naquela praga, questão, né? Da determinação. É verdade. O problema não foi o nome. Por exemplo, né, meu pai se chama Olavo. Então, quando o primeiro filho dele nasceu, ele falou, eu quero que o meu filho seja Olavo Júnior. Júnior. Ah, Júnior geralmente é pobre. Júnior é nome de pobre. Júnior é nome de pobre. E rico é segunda. É segunda, exatamente. Terceiro. Ou filho. Filho também é um nome. Porque não é Júnior, né? É Junho. Junho. É o Junho. Mas filho, às vezes, ele é só um nome mesmo. É. Meu avô chama Genário Pereira Filho. Mas o seu como bisavô, é o nome do bisavô? É Raimundo? Quem criou chama Raimundo. É só filho, né? Tem uma diferença. Mas o nome do leiteiro, como é que é? Sua família não tem... Nossa, que inteligência. Não podemos. Vamos exigir. Vou pôr o nome dele de filho, porque daí vão saber que é meu filho. Exatamente. Família de poliglotos. Não é. Os bacharéis chegou. Os bacharéis e os filhos. Não é. Os diplomatas. Meu pai queria que eu fosse Olavo Júnior. Só que minha mãe não aceitava. Ela falou, o quê? Você ridículo. Tem que... Você... Não, eu não vou fazer um filho pra não ter o meu nome. Exato. Né? Ela então... chamava Olava. Olívia. Então meu pai, ele foi me registrar. Aí seu pai lá, não, eu quero que seja Olavo isso, de Carvalho Júnior. Eu quero... Então meu pai foi lá me registrar e colocou Olavo e colocou o sobrenome da minha mãe, que é o Montenegro. Sua mãe é o Oswaldo Montenegro? Oswalda! É a Fernanda! Oswalda. E... Depois de um tempo, meu pai e minha mãe se separaram, tudo mais, meu pai... Eram siameses, pra quem não entendeu. Exatamente. Constituiu uma nova família. O que fica mais nojento. Mas não eram irmãos. Ah, foi um acidente de batida de carro em canoa. Uma viagem em Chernobyl. E meu pai constituiu uma família nova. E quando nasceu o seu primeiro filho nessa família... O primeiro filho que ele gostou realmente. Exatamente. Ele assumiu. Isso, é. Que ele assumiu. Aí sim ele conseguiu realizar o sonho dele. O nome do meu irmão é Olavo Júnior. Ah. Nossa, mas seu pai é da criatividade. Seu pai é da criatividade ímpar, hein, rapaz? Mas é porque o Olavo é um nome muito top. Não. Então você tem que passar Olavo pra frente. Olavo 1, 2, 3, 4. O que, que o pai dele falou? Eu tenho que passar meu nome pra frente. O que ele pensou? É isso. Olavo. Ele é uma trilogia. Eu dei muito certo com esse nome. Porra. Eu dei muito certo. Engravidei duas em Jonas. ele tiver outro filho, vai chamar Olavo Revolution. Engravidei duas indianas, depois que elas acordaram, ficaram bravas. Mas aí? Engravidei uma anta. Então tudo vai ser Olavo agora. Aqui. Vai ser Olavo. Engravidei uma anta que aceitou esse Olavo Júnior. A outra não tinha aceitado. A outra não. Tive que separar. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold, would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us. Please, please, please, Mr. Sandman, bring us a dream. Vai ter uma formatura, vai ter um casamento, uma festa fantasia com uma vários famosos de bebê. Festa chique, só noite de gala. Noite de gala. Você vai ter Sharp, você vai usar a sua Sharp. Exato. E você não vai pagar nada por isso, é tudo free. A sua Sharp de lacrinho de garrafa de cerveja. Exato. Já para de comer uma semana antes. Exato. Porque você vai gastar sua comida, né? Não, pra quê? Você já vai comer ali tudo que você precisa já comer. Já mete o fofura daí da mochila, já. E leva a bolsa. Exato, leva a bolsa, isso é muito importante. Não basta você comer lá, você tem que trazer pra casa. Não, mas bolsa forrada com papel alumínio, pra poder não manchar a bolsa. Você pode ver que mulher rica tem uma bolsinha bem pequenininha. Não, tá vendo? Ela põe embaixo do sovaco, assim, não, acho que é, sei acho lá. Que é pra manter quente. É. É, deve ser. Na minha cabeça só tem essa função. Eu não sei se sovaco de rica chama sovaco, né? Eu acho que é axila. Axila. Axila, isso. É, tá certo. Axila. Então você tem ali, leve tudo. Leve mochilas grandes. E sua mãe já te ensina isso desde pequeno. Quando você vai no aniversário, fala, ó, traz bolo pra mãe. Exato. Ainda isso, tenha filhos pra trazer comida pra sua casa. Ah, mas aí você pode ter vizinhos. E não devolve o tapoer da Neide. Vou levar pra Thelma, ela não pode vir. E tapoer você não pode devolver vazio, você tem que levar alguma coisa. E tá louco? Tapoer pode sorvete, né? Deu aquele lanchinho grátis. Leva. Assim, até doa sangue por causa do lanche, né? Exato. Pobre quando vai sair, quando sobra aquele dinheiro no fim do mês, que ele, sei lá, depois de 30 anos jogando na loteria, ganhou 30 reais, fez uma maquininha lá, a ganhou 30 reais. Maquininha da padaria, reais, né? Não, uma quadra, né? Sei lá, sobrou, vai sair, vai pro rodízio, rapaz. Pobre, olha, pobre, é rodízio. Isso é lindo. Passar o dia lá. Exato. É. Emendar almoço janta. Vai no almoço. Não, fazer o dono chorar, né? É. Isso. Cochila à tarde. Cochila à tarde lá no playground. Já fica pra noite. Faz uma caminhada no estacionamento. Na hora sair do ambiente. É, do ambiente. E aí, pobre gosta disso. Rodizinho, boca livre. É isso que ele gosta. E o rodízio você não nega nada. Não. Que não, vier. Vem. É pizza de abobrinha? Você come pizza de abobrinha? Come. Ah, gostoso. Berinjela, pizza de berinjela. Come pizza de berinjela. Garçom? Cara, de garçom que tá. Se a boca tá livre, né? Se tem espaço, você come. É. Come. Se nem, às vezes nem tá livre, mas cabe o seu ali, é. Cabe o seu. Mas aí também você tem a opção de vomitar no banheiro. É. Aí boa, você pode isso. Voltar e encher todo... de novo. Mas você isso. Pode cagar no banheiro também. É. O banheiro não, é ali. Acho que ninguém aí, controla o que você tá fazendo. Né? Que é, ninguém fica, vai vomitar, vai cagar. Mas se vai vomitar, vai vomitar pro erpa mais tarde. É. Essa daí é a ideia, você dá pro cachorro. Cachorro é um futuro sabonete, a gente chama. Aliás, uma coisa cimento, que pobre, né? Tem é cachorro. Exatamente. E cachorro de pobre tem cara de cachorro de pobre, é. Né? Você sabe que é. Latida de pobre. É. O nome do cachorro de pobre. O nome é de gente, geralmente. Exato. Porque o pobre não teve chance de ter um nome de gente. É. É. Daí o nome é melhor que o dele. Daí ele dá pro cachorro. E tem os que dá realmente. O cachorro do pai do Olavo chama Olavo. Não, mas aí é porque ele engravidou a cadela. Olavo Dog. Mas isso é porque o nome dele é uma homenagem que veio do cachorro, né? Ah, no parâmetro alimentício, já que vocês comentaram também de rodízio aí, é quando você vai no mercado. Quando você vai no mercado pra sua mãe, por exemplo, quando você é pequeno. Você vai no mercado pra sua mãe, ela não fala assim, compra tantos quilos ou tantos gramas de carne. Compra R$2 de bife. Até bater R$2 ali. O combustível é assim, né? É combustível. Você vai R$50 de etanol, pronto. Exato. Eu nem sei quanto dá. Ou R$3 de pão. Não é comprar tantos pães. É R$3 de pão. Isso mostra que o Wesley Zombie não vai no mercado desde 1920. Não, mas... É. Quando você comprava R$3 de pão, hoje não saudade. Dá nem um pão. Não, eu tô falando, às vezes é um pão. Às vezes é isso. Não, eu... A minha mãe fazia um esquema muito top dela. Ela tinha uns bifes lá, ela perguntava: quantos bifes você quer, Wesley? Eu falava: 2. Ela pegava, ela esticava na martelada, esticava, virava... tal, e daí cortava no sentava meio. Sentava em cima do bife, que sua mãe é gorda. Sentava em cima do bife. Sua mãe é gorda, mas bicho, parecia uma massa de pizza. Não, minha mãe cortava em pedaços, tinha... 2 bifes, 3 bifes. Ela cortava 2 bifes. É. Mas o Anderson engraçado. Sabe, ela sabe bater, né? É, sabe. O negão tá parecendo 2 bifes, né? Ele tá esticado, ela né? Sabe esticar. 2 bifes e uma linguiça, ele parece, né? Uma linguiçona. Nada, né? Então daí eu aprendi que se você pedisse um bife só, ele vinha mais grande, mais grossinho. Agora, se você quisesse por quantidade, ia estar meio transparente o bife. Porque a quantidade de gramas de carne é a mesma para quantos bifes você quiser. Daí a gente pedia, não, eu quero 3 bifes. Ela lá, tá! Quase quebrava a pia com aquelas marteladas dela. Ah, 3 bifes, tipo, então, seus 3 bifes aí. 3 bifes, parece uma folha de papel A4. Ah, quando pessoas. Sai grosso, você fala. Exato. O bife é grosso. Dava pra colocar o maconha e o cigão baseado com o bife. Era uma folha... seda aquele bife. Você podia pegar o bife e fazer uma pipa que subia. Mas lógico que se você sendo pobre, você não ia chamar de pipa, você ia chamar de pipo. Ah, sim, papagaio. É. Ah, muito papagaio. Bem, muito bem. E você, Olavo, o que mais você trouxe aí? Cara, ah, tem um dos cânticos aí, centenários também do manual do Jovem Pobre, que é o lado supersticioso do pobre. Porque pobre e sem superstição, não existe. Porque não é pobre. Não é pobre. Porque é muita... ele tem que se apegar a alguma coisa. Tem, exatamente. Tem que ter uma explicação. A culpa nunca dele, é de alguma coisa que aconteceu. Tem que dar uma explicação tem que dar. Pro fracasso. Exatamente. Então o cara tem que se apoiar aí no mundo espiritual, em alguma coisa assim e tal, pra fazer uma superstição. Colocar ali um pouquinho, um punhado de arroz com água em cima do refrigerador. Sim. Alguma mas dessas é coisas assim. É quando acaba o gás. É quando acaba o gás. É, todo esse tipo de superstição, assim. Garrafa pet na caixa de força. Isso. Cara, apagar menos força. Isso daí é pra esquentar água e tomar banho quente. Todo mundo sabe, já aproveita. É. Pegar aquelas pedras de seixo que o cara ele comprou de R$1 no... Não, eu no até... Que disseram pra ele que era uma ametista. Eu até que sei vai trair sorte. É de aquário, né? É, eu até sei o que é, mas explica pros ignorantes dos nossos ouvintes, pra esses que estão presentes aqui, o que é pedra de seixo aqui. Eu sei o que é, mas explica pra eles aí. Seixo explícito. É uma pedra pequena. Exato. Entenderam? Usada na construção. É uma pedrinha. Uma pedrinha. Preta. Pedrisco. Little Rock. Exatamente. Então tem várias petições aí. Inclusive de você guardar pequenos objetos que vão te trazer sorte. Amuletos, todas essas coisas, né? Então o pobre não pode acreditar na ciência. Porque a ciência não. Atrapalha ele. Falou, claro. Exatamente. Mas não, a ciência não faz sentido. A ciência atrapalha o pobre. Se uma coisa que o pobre não tem é ciência. Ele não tem ciência de nada. Todo pobre é criacionista. Gabriel Asmar vai saber isso. Se tá caindo o disjuntor, qual o problema? Do disjuntor. Lógico. Então o que você tem que fazer? Ele não para em pé. Você tem que bater um prego pro disjuntor não cair mais. Claro, porra. Lógico. Às vezes você até arranca e faz a ligação direta. Exato. O disjuntor que tá atrapalhando. Mas deixa o disjuntor lá. Não pode. Não casa. Ciência com pobreza. Não. Ciência com pobreza, porque pobre casa. Eita! Mas casamento comunitário, você não é louco. Não, você tem que fazer casamento quando você casa com na verdade, 50 casal. Na verdade, junto. O pobre nem casa, ele só se ajunta. Ah, é amigado. Amigado. E sempre tem, com primo. Pra continuar o nome da família ao esse lado. Esse Leandro é um tarado! Aposto que família, ele casou, né? com uma prima no meio do metrô. Ela de meu favorito no metrô, né? Metrô em Vegas, né? Caramba. Foi no Rio de Janeiro de lua de mel só por causa do VLT, aquela viajona, mano. Então é isso. O pobre tem que ser supersticioso. Tem que ter alguma superstição. Tem que alguma ter coisa. Algumas religiões. É. Algumas religiões. Ele é católico, juntas, mas juntas. Também evangélico e um pezinho. Ele vai mudando. Ele vai sempre mudando. É, não vai dando certo em uma, ele vai mudando para outra. Ele tem um pingente de figa. Mas quando ele vai mudando, não quer dizer que ele abandona o pezinho anterior, de coelho. Não. Um pezinho de coelho. Só soma a religião. Ele usa. Porque não erra, né? Você vai acertar ali. E outra, às vezes é o conjunto, né, também. Pô, tem Deus que tá mais em alta, tem Deus que tá mais embaixo. Pô, não, Deus às vezes tá num pé de coelho. E aí, você não vai pegar o pé de coelho? Se não tá ouvindo, outro ouve. Vai, vou pedir o Salonguinho, vou pedir ali pro Preto Velho. É, acho que ele tem menos pedido. E aí? Exato, se ele achar... gosta de fazer chantagem com o santo. Ah, eu tenho uma tem mais dia que faz isso. Olha, se você não me der isso, Santo Antônio já me deu tal coisa. Ou tira o menino Jesus do colo do Santo Antônio pra casar. E coloca dentro do copo pra afogar. É, mas às vezes ele até agradece, porque, porra, segurar aquele moleque tanto tempo já tá enchendo o saco. Deve ser um alívio, né? Que homem que gosta de segurar uma criança por tanto tempo no colo? Não. Mas é um homem de saia, homem, né? É verdade. Então, ah, eles gostam mesmo. Então, pensa que tá certo. É um menor de idade no colo de um homem de saia. Pra ele é um prazer engraçado, enorme. Eles usam roupa marrom, que é pra não deixar marca. Ah. Então, fosse branca, bicho. E não dá pra você ver onde tá o dedão dele também. É verdade. Qualquer coisa tá segurando na fraldinha. E aí? Tô segurando pra não fazer cocô. Tá com uma rolha. Uma coisa que pobre não pode é conquistar alguma coisa. Não. Porque ele vai mostrar isso pra todo mundo. Se comprar um carro, ele vai... Eu vou passar aí na sua casa, Luiz. Vou mostrar aí meu carro pra você. Olha, entra aqui, cada um. Carro 9-2. É, o Chevetão. Não, qualquer carro. Carrozinho cara chata. Alugou uma casa que tem um banheiro a mais. Cada um que chega vai mostrar quarto por quarto. Esse é o pior tipo de pobre. Não, mas é o lavabo, né? Ele não sabe o que é pobre. Ele acha que conquistou. Ele acha que conquistou no mérito dele e ele vai conseguir ser empresário do sabão. Classe média agora. Olha a minha prateleira com canecas aqui. Canecas de eventos. Exato. October 2006. O pobre mesmo, ele tem vergonha quando ele tem algo novo. Você pode reparar, assim. Você vai elogiar, a pessoa fala, não. Eu consegui no brechó. Nem é tão bom. É família de real. Ele diminui. Ô, Cafeína, esse brinco é novo? Não, esse brinco aqui deu louco. Já tem faz tempo. Esse tá até descascado. Tá quebrado aqui. Tá até com a etiqueta. Tá com a etiqueta ainda. Será que me deu uma alergia? Quebrar na mão, só pra mostrar que tá ruim. Olha a minha orelha, tá preto. Isso aqui é uma porcaria, só. R$5 eu paguei. Então ele não quer parecer não pobre. O parente desse pobre vai falar que você... comprou alguma coisa, tem alguma coisa e não deu nada pra ele. Ah, é verdade. Porque parente de pobre, ele é... É sua obrigação dar alguma coisa. A sua obrigação é você dar alguma coisa afinal, pra ele. Afinal, dos 5 aos 10, você viveu com a roupa dele. Você tá se lavando com o tio dele. É tudo entre família. Você tá sempre devendo pra parente, sempre devendo. Às vezes, por isso que coloca presente de Deus. Fala, não foi eu que comprei, não, gente. É. Vai pedir pra Deus. Não vou dividir porra. Isso aqui eu ganhei, eu só ganhei. Até pra não declarar, né? Você não declara, né? Doação, mas uma coisa que pobre tem direito. O pobre tem direito é humilhar o outro pobre que conquistou alguma coisa. Isso. Sem inconvenientes. Assim, ó. Tá, você pode humilhar eles. Que nem podcast que compra microfone novo. É, exato. Aí fica falando, olha, meu microfone tem antipuff. É, exatamente. Esses moleque de LX aí. É. Agora o negão comprou um carro novo, a gente fala, nossa, que carrão, hein? A gente humilha ele por ter conseguido. Mas daí quebra fácil, já vi recall ali, né? Nossa, banco de couro, hein? Não aguento uma esporrada aqui não. Dentro, hein? Comprou um carro novo, mas não paga aquele dia que nós foi jantar fora. Não pagou. Então você pode, se você é pobre, você tem o direito moral de humilhar. Acho que direito e dever. O direito e dever de humilhar aquele pobre que tem mais coisa que você. E ele vai aceitar de boa, porque ele sabe que ele pode. É, exato. Humilha ele. Nossa, ele eita. Faria o mesmo, ele faria tá o mesmo. Tá ganhando bem, hein? Sentando nossa. No colo do chefe, hein? Seja inconveniente. maltrate esse pobre vagabundo aí. Nossa, que carrão, hein? Na frente dos outros, comenta. Sim. Nossa, hein, pobre. Olha, diz que é pobre. Tá fazendo bandeira 2, né? Faz ele passar vergonha. Deve estar tá fazendo programa pra conseguir. Nossa, encontrou umas bocas livres, hein, pobre. Caramba. Realmente. Então é isso, você tem o dever moral de humilhar esse pobre. E você, Gabriel Osmar, que vai ser? Cara, pobre é uma coisa engraçada porque ele só trabalha com dinheiro. Ou a falta dele, né? Sim. No mercado especulativo ali. Aí tem uns que já começaram a chegar no nível alto de comprar ações. Cheque. Ah, cheque. Bitcoin. Cheque dinheiro. Bitcoins. Mas se você vira assim pro pobre e fala, não, eu vou depositar na sua conta. Ô, bicho, você é louco. O que você coloca na minha conta, o banco toma. Não, quando você fala, vou depositar na sua conta, ele imagina uma panela pegando fogo ali e você joga água. É, um é assim que acontece. Você joga o dinheiro, né? Pegando fogo. Você jogou dinheiro ali, bicho, na conta evapora. E é bem isso, o banco toma. É, né? Não pode na conta não que o banco toma. Você é louco, bicho, tô 11 mil reais mesmo, negativo, né? No banco, você vai depositar alguma coisa lá? Você quer roubar dinheiro da população, fundo o banco, todo mundo sabe. Nunca falei, deixei de falar aqui que banco é ladrão, viu? É, mas não justifica ter pegado 600 reais pra você. Justifica, que o banco já pegou muito mais do que 600 reais de mim, Wesley Só. Muito mais! Não sei. Eita, porque o pobre, a matemática dele é meio negativa, vamos dizer assim. Porque apareceu lá, limite da conta, 2 mil, ele achou que aqueles 2 mil era dele. Tá na conta dele. É impressionante como todo mês quebra alguma coisa. Enquanto do pobre. Enquanto o número, né? Não tá vermelho, ele não tá feliz. E tá quando ele vê a propaganda de lugar que faz empréstimo sem consultar o SPC Serasa, aí que ele fica bom. Aí, agora eu vou fazer, agora vou resolver minha vida. Faz um carneiro. Vai lá e pega o empréstimo e não paga. Não, vai no banco pegar os 3 talão de cheque pra poder assinar as parcelas lá. Parece ser experiente ali. E daí ele gosta de fazer coleção, troca, assim, com cheque, né? É. Ele pega, não, eu peguei um cheque. Quanto mais carimbo, melhor, parece. Que era... É figurinha, vira figurinha. Quinta geração, sexta geração, ele vai passando. 3 protestos. É escambo de cheque, não vale nada, nenhum daqueles cheques, mas é escambo. Geralmente reclama quando cortam as coisas depois de 2 meses sem pagar. Mas não terminou nem 3 meses, já cortaram, meu. É um absurdo. Como falei, exploração. Todo mundo sabe que 3 meses é o limite básico. Sempre pede a eficiência no serviço, mas quando a eficiência pro lado dele, não quer. 3 meses. É, 3 meses é o básico. É o básico. 2 meses, não. 2 meses. E aí acabou 3 meses, você paga 1. Sim, espera paga 2. Primeiro, vai falando, vai fazer. Porque 3 meses sem pagar é o justo. Claro. É o jeito que eu trabalho, 2 para 1. E se em 3 meses não cortar, você vai gastar aquele dinheiro dos 3 meses vai que você esperar, ia pagar. É, então espera. Daí, no quarto mês corta, você falou, louco. É. Não deu nenhum mês? Nem combinaram nada. É, eu achei que tinha anulado aqueles 3 primeiros. Não cobraram. E quando ele é cortado, ele liga pro serviço para refinanciar. Que é pra poder ganhar mais 3 meses ali de prazo. Ele ainda ameaça que eu vou cancelar esse serviço. É muito ruim. O provedor tá graças a Deus. Né? Só um minuto. Ele não quer refinanciar, ele quer pagar menos. Se é uma dívida de 1.000, é diferente de uma dívida de 10 de 100. Rapaz. Não é 10 de 100, é 25 de 100. Mas ele prefere 1.000 é 25 de 1.000. É 25 de 100. Ele nem sente. Nem sente. Isso daí eu nem percebo que eu tô pagando. Isso daí São José vai me ajudar a pagar. Até porque ele vai fazer em 25 de 100, mas ele vai pagar só umas 3. E outra, até não lá. Das três primeiras. Até lá ele já ficou, já conquistou a hegemonia do sabão, entendeu? Ele vai ter que gastar mais dinheiro com elástico do que... Tem uma coisa que pobre é esperançoso. Ele acha que vai melhorar. Daqui a pouco vai melhorar. Daqui a pouco? Deus rapaz, o primo da tia Odete, o conhecido dela, ficou... Odete do Cláudio ali. Ficou... Te deu 1 milhão. De repente ficou rico com esse negócio de sabão. Então. Uma hora chega aí, o multimilionário do sabão aparece. Startup do sabão. Uma coisa que o pobre, ele tem que saber, ainda mais que é um ser muito crente nas coisas, nas forças... Sobrenaturais. Sobrenaturais aí. Fé demais, né? Fé demais. Fé demais. É que o diabo sempre caga no monte maior, rapaz. Caga no monte maior. Se você tá se fodendo... Você vai se foder mais, né? Pobreza atrai pobreza. Meu pai sempre fala, riqueza. Quem tem dinheiro, dinheiro atrai dinheiro. Dinheiro atrai dinheiro, dívida atrai dívida. Dinheiro atrai dinheiro e vice-versa. Então, se queimou o chuveiro, vai desencadear alguma coisa. Vai furar o pneu do carro, vai ferrar o motor do carro. E você vai acumulando, milhas. Vai acabar o gás. Vai acumulando milhas. Vai acabar o gás, vai quebrar a caixa d'água. É sempre junto, é tudo junto. Vai rachar o telhado. E daí você é obrigado a quê? A remendar do que ter que trocar. Exato. Porque aí vai sair caro, né? Agora, o remendo é barato, o remendo é seu. Exato. Porque aí, no meio de uma merda da atrás da outra, morre a tia Lucinha. Tem que enterrar a tia. Você descobre um câncer na bola esquerda. Mas a Lucinha tem 3 colar lá, que se você vender, dá uns 10 reais. Então, sem falar que também pode... Sem falar também que a tia que morreu também pode fazer sabão. Pode. E vender e pagar a dívida. Entendeu? Então, se você tá se fodendo ali, vai vir o diabo cagar no seu bolso. Vai vir mais cagado. Vai vir mais, rapaz. E quando sobra um dinheirinho? Tipo, sobra 30 reais no mês, acontece alguma coisa? Peraí, dinheirinho, 30 reais? Não, dinheirinho. Não, dinheirinho é 2 reais, gente. Mas não, é ali, se sobrou... Vai quebrar teu fone. Não, se sobrou porque... Não, se sobrou, falta algum boleto pra pagar. Você esqueceu de pagar alguma coisa? Normalmente. 30 reais positivo sobrou? Não. Esqueceu. Faltou 200 pra pagar. Você fala, tava estranho, eu esqueci alguma coisa. Ou vai quebrar alguma coisa que custa exatamente 30 reais. Na sorte. Não, 35. Vai custar 31. Com sorte, você fica no zero no mês. Você vai ter que dar 2 reais no cheque especial. E vai virar 16 reais. E se mesmo tudo der certo e sobrar esses 30 reais, gasta tudo de corote. De corote pra comemorar. Não, mas dá pra durar. Sobrou 30 reais, vou comprar corote. E outra. Uma semana inteira. Comemorar a riqueza que tá vindo aí. Né? Tá vindo aí. Isso é Deus, né? Isso é Deus. Tá vendo? Bonança. Porra, porque se sobrou 30 esse mês, sobra 30 no outro também. Exatamente. Daí em 2 meses já vai ter 40 reais. Então, rapaz, uma coisa também que pobre não faz. Isso aí é uma ofensa. Pobre... Distribui dinheiro. Não faz. Mas pobre não paga pedágio, não. Corta pedágio. Nossa. Pobre dobra em gasolina. Anda 60 quilômetros. Mas não paga porra de pedágio, não. Gasta em gasolina e mola do carro. Mas pedágio, não. Mas pedágio, não. Cada estrada de terra tem que dar o cu pra trem negão no meio do canavial. Mas pedágio, não. Você tá é louco. Se eu tenho a chance de cortar o pedágio, não. Mas aí você pode. Vai ir no esquema do sem parar, né? Que você fica atrás de quem tem sem parar. Ah, a cancela não vai fechar em cima do seu carro, né? Exato. Mas aí é desonestidade. E pra você ter uma coisa que pobre é honesto. É, isso é verdade. Não, eu cortei o pedágio, mas é porque não tinha pedágio. Então é isso, não vai pagar pedágio não tem que essa. Vai cortar, corta esse pedágio. Bem que você vai fazer um atalho aqui pelo Rio Grande do Sul. Mas aí aproveita já. Desce lá no Uruguai, rapaz. Vai tudo a volta. Pedágio, não. Pra cima de Moara? E não dá pra você fazer o lance de passar atrás do separado, que você tá no seu Fiat 147. É. E se ele morre bem na hora da cancela? Aí, rapaz, tem que pagar a cancela. É isso que eu ia falar. Tem que pagar o carro. Não, mas o carro você vai arrumar. O carro você vai dar uma ajeitada. Não tem nada a perder, né? Sempre deixa naquele tanque reserva, piscando ali, que você vai pondo 10 reais hoje, 10 reais amanhã, 10 reais, porque você gasta pouco. Você fala, quase não gasta. Eu ponho tanque. No cheiro. Tanque reserva é quase 4 litros. 4 litros, o pobre anda quase 400 quilômetros. Porque o pobre geralmente, o pobre geralmente também é mecânico, então ele conhece o carro. Ele sabe. Só que vai durar 3 dias. É, mas também, assim, gasolina, você não precisa gastar com isso. Você pode adaptar um botijão de gás. Sim. Né? O pobre sabe fazer isso também. Tá na moda, é sustentável. Meu pai já andou com um botijão de gás no carro dele durante muito tempo. Meu pai chama Volavo, o botijão de gás. Ele vai ser Olavo, velho. No carro dele que também chamava Olavo. É criativo. O pai dele sabe falar outra coisa. O pai dele é um Pokémon. Aí ele teve um derrame, Olavo. Você quer comer hoje, Olavo? Olavo. De novo. Ah, traz o filho. É. Qual deles, né? Qual dos 12? É, deve ter um melão frito chamado Olavo. Né? Olavo. Ah, frito. Você conhece seu carro, porque o seu carro é seu reino ali, rapaz. Não, e você faz adaptações que não existem no mundo da mecânica. Não, nem pode existir. Não, não é exato. Porque mecânica é científica. Então é exato. Mas é por isso que tem que ser carro velho. Que aí você vai e usa o araminho do rocambole, né? É, exato, cê, exato. Tudo cê, você abre o capô, tira o cabo da vela e leva no bolso. É. A sua trava. Você imagina se uma Mercedes Mr. B tirava a roda do carro, rapaz. E aí? Tira o volante. Põe a aguinha com o sabonete do vô ali. Limpa o vidro com o vô, né? Fazer um topetinho no carro, assim. Joga no capô. O carro é seu, você vai o que você quiser. Fazer um topete nele, vai. Põe um interruptor ali pra fazer a ligação direta. Vai ficar chique. Não, mas deve ficar aquele start-stop agora, né? É, não, com não. Esses carros novos você só aperta o botão. Mas com interruptor de casa, você põe no carro, ó. Com interruptor de campainha. Tem um sininho desenhado. Né? É aquelas bolinhas no banco. É pra relaxar, pra fazer massagem na lombar. Vai, muita massagem. Esse daí é um piloto. Não é na lombar, não é na lombar, na lomba. Porque ele é um profissional, né? É só piloto. Esse daí, ele tá devendo tanto que ele sabe que a qualquer momento ele vai precisar fugir. Esse aí. Piloto, entenda. Morar no carro. Piloto, não, de qualquer coisa. Piloto. De barco lá no Amazonas. É o piloto. Ele vai precisar fugir. Ônibus, pra o Olavo entender, é balsa. Né? Cipó. Cipó daqui, ó. Cipó grosso. Cipó grosso. Sim, cipó que cabe mais pessoas. Né? Cipó de 40 pessoas. Cipó de cipó, hein? Cipó de 40 Olavos, rapaz. Um Olavo de 40 Olavos. O Olavo é o trem mineiro do pai dele. Sorte cê não vê, ainda vou gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê. Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma família normal. Interessante, formiga enxerga tudo gigante. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Cara, pobre não fica doente, né? Não, nem não, pode. Não, ele, não você não pode falar nada. E aí, pra você curar o seu filho, você vai ter muitas. mandingas, né? Aquela pajelança que faz lá, né? Erva. Benzedeira. Erva. Chama pajé, né? Você vai, então, dar um chá de losna. Um chá de losna, né? Boa. Você vai... Não é pra criança que não gosta de comer nada. Dá um chá de losna. Arnica. Ele vai querer comer qualquer coisa pra tirar gosto ruim, né? Toma chá de boldo pra tirar gosto ruim. É. Maconha, né? Chá de maconha que ele come. Ele vai ficar com uma fome. É, ele, sei lá... A minha mãe me passava um monte de shampoo de alho, porque meu cabelo tava caindo. Ah, e adiantou me levar... mesmo. É, não sei se bastante. Nossa, deu certo. Funcionou, cara. Além de funcionar... Ela passa pro pessoal que faz químio também. Ela deve ter passado na bunda do Wesley também. É, funcionou, né? Pra caramba. Mas vou te dizer, a medicina hoje não é confiável também. Não. Porque você chega, Leandro, fala a verdade. Chega lá. Você já tem seus mais de 30, vai. É. Faz um tempinho. É, alguns mais de 30 você tem. Você chega lá, no convênio médico que você paga lá, 7 mil por mês. Sim. Convênio básico. Lá no... Básico, é. Enfermaria. No Alberto Einstein. É, você já marcou ali 8 meses de antecedência. É, então, não sei como funciona o seu convênio. São Paulo é demais. Albert Zapping, né? Chega lá, médico de 20 anos. Isso é complicado. Isso é mulher, é enfermeira. Só que isso tá cada vez mais frequente. Mulher é enfermeira. Então, médico mais novo, toda hora acontece médico agora. Médico mais novo, cara, não sabe porra nenhuma, mano. É. Quer dizer, não. Você que tem que ensinar o que você toma. Você tem que passar as mandingas que você sabe. Não, e você tem que ficar. Eu sempre tomei esse remédio aqui. Isso daqui cura com óleo de rícino. É. Dor na orelha, só vim aqui por causa do atestado, filha da puta. Falta 3 dias do trabalho. Isso daqui, dor na orelha agora é câncer. Isso daqui eu coloco um pingo de mel, resolve, desgraçado. Um pingo de óleo quente aqui na orelha. Azeite frito. Então é perigoso. Mas isso afeta a sua audição. É? Quê? Que tá falando? Viadão é você, roubado. Você vai na sala de médico hoje, os caras têm computador. Tá pesquisando o que você tá falando no Google. Vai na Wikipédia, né? É, filha da puta. Médico antigo, os caras eram velho, primeiramente. Era velho. Você olhava pra eles, eles falavam, não sei, deve ser isso. Não pesquisava no Google porra nenhuma. Imagina, e o pior é que quanto mais você pesquisa no Google, você sabe que ou você tá com câncer, ou você tá com nazismo, né? Nazismo. Deus que me livre de ter nazismo. Manda arrancar logo, né? Todo mundo fica igual nazi, rapaz. Do obeso e cantando pobre paulista. Aí não dá. Não, porra. E eu vi esses dias aqui numa veterinária que tem convênio médico pro cachorro. É que cachorro de pobre não fica doente. Porque se ficar doente, você já mata na enxadada. Você não tem... O pobre que sabe que é pobre, né? Porque o pobre que não sabe, vai lá, banca. É. Ah, não, é o idiota. Tira o caroço de manga, idiota, né? Quando eu passei aquela aventura que eu passei com o Fred aí de tentar salvar aquele filho da puta, tinha um cachorro lá que tava sendo atendido que ele tava com crise de ansiedade. Ah. Que porra é essa, cara? Cachorro com crise de ansiedade? E você fica 3 dias sem comer aquilo ali, você já cura isso. Mas você não sabe como é a vida desse cachorro também. É. Não, crise de ansiedade não é coisa de cachorro de pobre. Não, imagina você sendo um cara obeso. Sim, imagina. É fácil de imaginar. Essa tá fácil. Você vive num cubículo. Imagina que você vive num cubículo. Tudo bem. Cubículo grande. Tamanho desse estúdio. Chama segunda de manhã pros outros. Esse cachorro é playboy. É um belo raríssimo carecas obesos. É porque não quer virar lá pro cachorro do pobre. É uma mistura. É, É um meio labrador, um quarto, um vazio. Isso quando não fala que é border collie, né? Que ninguém sabe. Sabe o que é border collie? Não, o que é vira-lata. O que é a mistura, pô. O pobre, o cachorro desse veio do Morgia, né? O pastor com belga. Pinscher, Rottweiler. Deve filho ter uma benzedeira no meio também. Não, a cadela fala, isso daí é de uma galera. Isso daí é. Ah, então é um Olavo. Todos os cachorrinhos chamam Olavo. Né? Mas então imagina você ter essa vida. Sim. Você é pelado nesse cubículo. Você não sabe como é o mundo lá fora. Não sei. E aí entra uma pessoa. Deus. Me dá comida, me dá entra comida. Jesus. Dá dedada no seu dó. Eu acho que é carinho. Eu não sei como que é. É carinho pra você. Você fica feliz, porque estimulou sua prova. Eu chego abanando o rabo quando entra ele. E lambe. Lambo. Daí, lamba pô, pasta de amendoim. Ele recolhe da passada só merda, 10 quilos de merda que você faz por dia. Sim. Passa lenço. Tô comendo pouco, hein? Passa lenço umedecido do seu toba. Eu sou bem tratado. Serve lagosta. Ah, porra. Serve água cristalina. Cristalina. Aqui americano é caro, isso. um chopp da Heineken pra você. Porra. Mas peraí, até aí eu tô top. Exato, só que daí, de repente, ele vai embora. Ele vai embora? É. Por que ele vai embora? Ele vai embora. É todos os... Porque os homens são assim, os homens são assim, cara. Por que, que o Olavo foi embora? E deixou o Olavo sozinho. É. O Olavo tem medo de ficar sozinho aqui. Vai que chega o bicho Olavo. Mas o Olavo, eu vou rezar pro Olavo e ele vai me dar. É. Você fica ansioso sendo um pobre Olavo. Quando ele vai embora, você fala, tipo, 2 horas fora. Não, eu não sei se ele volta. 12 horas no seu caso. 12 horas fora. É. Mas não sei se ele volta. Não sabe se ansioso. Volta. Você não sabe se você volta, se ele não voltar. Eu vou não... ter que comer merda. Não vou poder comer lagosta. Eu ia falar que você não ia ter mais comida. Não, eu tenho comida eterna ali. A comida é eterna. Pra cachorro não existe isso. Tem o Leandro aqui que sabe que cachorro come merda. Então, exatamente, entendeu? Então... Em vez de lagosta, eu vou comer merda. Beber mirro. Você não ia mais ter o mesmo status de Olavo. Só que daí em 12 horas depois ele aparece. É, todo dia essa ansiedade. Todo dia essa ansiedade. E você já até acabou com sujo de merda. Exato. Porque depois de 30 minutos, afinal, você é ansioso. Dá fome. Você é ansioso ali. Ansiedade da fome. Já vou começar a comer merda desde já. Pra entender como é. Ainda tem lagosta. Mas você já quer misturar. Quero me adaptar. Exato. Então é isso, entendeu? Mas mesmo assim, você não vai tratar uma crise de ansiedade do seu cachorro se você é pobre. Não. Você vai dar 3 tapas, né? Mas você tá julgando que a pessoa era pobre. Ah, sim, não, mas o que eu tô falando, não é pra pobre. Não, é pra pobre. Você já não foi na clínica de pobre. Não foi na clínica de pobre. É isso. Mas é isso, não tem crise de ansiedade. Não, isso é frescura. Pobre. Lava a cara e vai trabalhar. Depressão? É, não come ração, come o que sobrou da comida. Ah, você, Anderson Negão, o que mais de pobreza você trouxe pra você? Eu achei que um cantigo. Um cantil? Cantil. Cantil. Achei um cantil. Tava com sede. Tava com pinga, né? Muito antigo, que fala de extrema pobreza. Vocês têm uma ideia, tá em português arcaico esse cantil. Olha. Tá em Olavo ainda. Exato. Olá, ainda tem trema na linguiça? Tem trema na linguiça. Olá, vez de Carvalho. Tem Olá, vez de Carvalho. Fala assim, não bastais ser pobre, tens que ser extremamente fudido. Uma poesia. Uma poesia. É o voto de pobreza, né? Exato. Você tá lá no centro da cidade, encontra um cara lá pedindo dinheiro, porque ele é pobre. Provavelmente eu. Tá. Mas você olha pro Zop e fala, pô, tem 2 pernas, tem 2 braços, tem 2 olhos. Tá gordo. Tá bem, é gordo, tá bem. Tá muito bem, exato. Não gasta com sabonetinho. Exato. Já não é cliente mesmo. Não passa voo na cabeça, não passa o voo na cabeça. Mas aí você pensa, porra, esse cara podia estar carpindo um lote, podia estar... Furando um poço. Não tem que pedir dinheiro aqui. Abraçando um jeque de barreio. Exato. Em mais 8 pessoas. E aí? Eu penso isso. Ele podia aplaudir o pôr do sol. Pode. Agora você pega uma pessoa, um jovem, que não tem braço, não tem uma perna. Aí você fala, aí sim. Esse cara aqui merece ser financiado. Ele podia ser um peso de porta. E aí? Mas esse cara aí, ele merece ser financiado. Essa é a palavra. Exato. Ele é podcaster. Ele pode falar. Porque voz ele tem. É. Não, mas às vezes não tem. Às vezes é tudo isso, ele é banho. Aí ferrou, entendeu? Não, às vezes é gago pra caralho. É. E você quer sair da chamada. Exato. Mas o cara é um bombeiro gostoso, você fica... Isso, se mantém. Porque pobre adora uma farda. Ah, essa é a segurança do shopping, mas é maravilhoso, né? É uma farda. E uma farda adora o pobre também, porque, porra, rapaz, se policial espancar pobre, a coisa vai beleza que tem. É um ímã, né? O policial também é pobre, mas quando está com a farda, ele tem o direito de bater em cima. Mas se tem uma coisa que pobre odeia, é pobre. Mas o pobre detesta pobre. Mas aí, ele, quando ele põe a farda, ele vira um imã. Que aí, ele começa a atrair a... Ele a, sabe onde estão tá os pobres. Ele só bota a mão pra frente que o pessoal dá com a cara ali, sabe? Atrai pobre. Pobre é culpa dele. Tá? É, pobre é atrai dele. Pobre. Atira a porta, acerta a menina de 8 anos, cara. Ah, é assim. Ah, mas aí... A menina tá voando. É, mas é que a bala fez uma parábola e caiu. Caiu no coco da moleira aberta da menina ainda. Mas o que o Anderson Negão falou é verdade. O pobre só ajuda alguém que tá mais fudido com ele, com medo de ser castigado por Deus, rapaz. Será que é o Luciano Huck? Será que é, então? É tipo os pobres ouvintes que olham os padrinhos e falam, ah, já estão ganhando muito, não vou doar mais. Exato. Aí, ó, tá vendo? Ganhando muito, entenda 15 aí, reais. Assim, ah, vou, doar, vou doar pra quem não tem nada, tipo, 3 reais ali, porque é mais pobre que eu. É. Sabe o que aconteceu comigo ano passado? Deu ganhar vários vouchers daquele Mac Dia Feliz e pra distribuir. E eu falei, vou ser uma Nossa Senhora de São Bernardo do Campo. Uma Nossa Senhora da cafeína. Vou distribuir nos faróis, nos semáforos, né? Que bonito. Eu não tava pedindo, tava distribuindo. Tava distribuindo de graça, lanches ali e tal, né? Aí entreguei pro moço lá que tava subindo uns malabares, uns negócios ali, né? Daí ele teve que derrubar. E ele olhou e falou assim... Desculpa, moça, eu não como nesse lugar. Porque ele é vegano. Você vai entregar um. E eu fiquei extremamente constrangida, como se eu tivesse errada. E será que eu estou? Eu gostaria de colocar aqui. É pobre. Tem que perguntar, eu sou pobre demais pra achar isso. Mas pera, qual o voucher aqui? É que ganha um sanduíche ou que compra um e ganha outro? Você pode o pobre. É verdade. Aí você fala, compra um e me dá o outro. E me dá o outro. Verdade. Eu vi você ganhando dinheiro aí nesse barabado. Na verdade, o erro foi outro. Você entregou, foi meu erro, é. Você entregou o Mac Dia Feliz. Ele só pode comprar quando ele tiver um dia feliz. É verdade. E o pobre ter um dia feliz vai demorar. Não, outra coisa também é que o pobre não gosta de ser ajudado. Não gosta de doação. Ah, é verdade. Pode ser isso. Não precisa. Ele se sente humilhado, ganhou, né? Então, se você desse o dinheiro, era uma remuneração pelo trabalho dele. É. Agora não tá ali fazendo malabares pelo papel dele de pobre pela exato. Verdade. Você gostou do show, porque ele é um artista. Você gostou do show e aí você acha que vai merece... pagar com comida? É, ninguém. Pô, você não vai lá num stand-up comedy e fala: ó, tá aqui um sanduíche de presunto pro humorista ali. Então eu ofendi, realmente, agora eu entendi. Então foi isso. Eu ofendi. Então o pobre não gosta de ajuda. Ele realmente foi contratado pra fazer malabares. É você tem que pagar o você contrato, você só não né? sabe que você contratou ele. É. Exato. Então, você contratou no momento que você decidiu parar naquela rua. Exato, na rua dele, cortava ele igual você corta pedágio aí. Você não paga o pedágio com o voucher do McDonald's. Não. Vou dar a volta ali que eu tô envergonhado. Porque ela veio falar com a gente, agora ela veio passar... Se gabando e falando, olha como eu sou boa. Olha, eu achei. Aí depois uma coisa típica de pobre também. Olha como eu faço doação. Olha como ajuda, Tem uma coisa que pobre gosta, é ajudar o detalhe outro. Detalhe que ela tava fazendo uma live no Instagram. Gente, agora vou dar um voucher aqui. Olha a menina. Olha como ele vai ficar emocionado, gente. Olha como ele vai ficar emocionado. Ainda marquei arroba Ronald McDonald's. Tem os recebidinhos aqui do McDonald's da semana. Olha só, vou dividir com esse. Vou entregar aqui pra o pobre, né? Esse pobre. Aqui, Cleiton, tô aqui. Ele, ó, vai tomar no cu, filha da puta. Eu me chamo lá, conta com um voucher, não, porra. Se eu quiser ter um Mac Dia Feliz, é só pedir por Deus. Que sai um boquete por R$2. Isso me deixa feliz, porra. Boquete R$2 é pra fazer. Aí todo mundo fica feliz mesmo, né? Que batatinha frita. Uma batatinha. E você, Olavo, o que mais você trouxe aí de... De pobreza, além do seu nome, sim. além desse cheiro, né? O pobre também tem um lado pobre investidor. Ah, o pobre também gosta de investir. Muitas vezes ele é empreendedor, ele percebe oportunidades futuras que ele pode ter ganhos lá na frente se ele abdicar de coisas hoje. Além do sabão, você fala? Além do sabão. Caramba. Além do sabão. Por exemplo, tem um pobre que ele é colecionador. Ele coleciona coisa ali pensando que, futuramente ele vai vender aquilo ali, a coleção. Vai valer uma fortuna e vai vender. Porra, isso aí. E isso é colecionando qualquer coisa que ele vê. O pobre tá certo. Isso vai acontecer. Em algum momento que ele vai valer uma fortuna. Só não sabe se ele vai estar vivo. É, exatamente. Porque eu já ia ter que jogar fora minhas coleções que eu tenho lá de cartão telefônico. A minha de saquinho de miojo que eu tô fazendo agora. Então, de embalagem de cigarro. É, aí ele vai e compra aquele DVD do Bee Gees. né, aquele... Ah, mas o gosto musical não tem nada a ver. E, não, mas, né, e ele fala, não, isso aqui vai valer uma fortuna. Do Bidiz ou do poder... Olavis? Vai... Ah, sim. Olavis, aquele grupo, Olavis. O museu, né? Olavis Sons Five. De Olavos, né? Tô lembrando aqui que minha avó me deu um conjunto de xícara. De 1948. Ela quis desentulhar, você sabe. E ela falou pra mim, isso aqui vale uma fortuna. Na verdade, ela falou, isso aqui porcelana. É pra quando você casar, mas faz 30 anos que eu tô esperando. Mas você não casou ainda? Leva. Eu vou morrer mesmo? Terminei de pagar agora, vai, porra. Mas falou, vale uma fortuna. Na cabeça dela, aquilo já vale uma fortuna. Já vale uns 500 réis. Não, mas vale uma fortuna, porque foi 36 no carnezinho. No baú da felicidade. Pra ela, vale uma fortuna mesmo. Comprou no baú da felicidade? Deve valer, sim. R$50 aí. É uma fortuna. Que é uma fortuna. De graça, sim? Exato. É. Só não vale mais que voucher do McDonald's. Rapaz, se tem uma coisa que pobre gosta, é água. Água? Pobre faz milagre. Pra nadar. Não, pra qualquer coisa. Pobre faz milagre com água. Banho de mangueira, né? Nossa, pobre, negócio tá acabando, joga água. Tá acabando o shampoozinho, põe água dentro. Ai, mistura. Feijão, tá, água. Feijão, você tava fazendo pra duas pessoas. Chegou uma visita com 12 pessoas, põe água. Negócio rende. Aumenta feijão? Não, porque eu não sou louco. Né? Não, enxaguante bucal não acaba nunca. Não acaba nunca. Até Jesus, rapaz, você pensa que ele multiplicou o vinho? Não, ele misturou água. Água. Vinha lá uma garrafa de vinho, põe com água. Põe água, Maria me ensinou. Fica mais levinho. É, realmente transformou água em vinho. Né? Então você vai, rapaz, a água faz um milagre. Você faz milagre com a água, você multiplica os pratos, rapaz. Você ajuda todo mundo. Você ajuda todo mundo. Pode até benzer. Benzer, olha aí. Você misturou na polenta ali, vira uma sopa de fubá, mas... Virou uma polentona. Uma polenta mole, virou uma polenta mole. Então, rapaz, a água rende. A água é bom, é verdade. A água você destrói tudo. O negócio não, rebenta. Destrói não, rebenta, regaça. Ah, destrói de legal. Destrói. Arrasa, bicha. E não é água mineral, não, é água. Que água mineral? Porque já vem tratado na torneira. Tem minérios, né? Tem orgânicos, tem tudo. É uma parte mineral. Exato. Tem minérios pesados. Mercúrio. É o encanamento que tem problema ali, né? Uma coisa que fica com você pra sempre, assim. Você guarda com você. Anticorpos. Então, a água faz render tudo que você pensar, rapaz. Eita. É. Eu trouxe na época de materiais escolares, o pobre tem o quê? Como que você encapa o caderno? Você encapa o caderno com um saco de arroz. Sim. Papel de presente. Não, desculpa. Papel de presente do Natal. Tô longe de te corrigir aqui. Ah, parece que você vai corrigir. Não, parece que sim. Não, mas não é minha função. Ah, tá. Sou obrigado a fazer isso. Você falou, né? Você falou como encapa o caderno. É com que encapa o caderno? Ah, com que? Como achei que você ia dar um mini curso de encapação de cavadura, com né? Que? É com que? Até pensando em alguma graça. É, porque encapar caderno já é coisa de pobre, naturalmente. Porque você comprava, que a sua mãe comprava pra você aquele caderno que tinha um surfista de regata. É só aquela. E você era com medo de você virar uma bichinha, ela tinha que encapar o caderno. Cobrada. Eu já vi isso. Claro que já viu. Claro, tinha um colega na época da escola. Não era lá porque não era meu irmão. Na hora que ele chegou no colégio com um caderno, assim, abarrotado de adesivos na capa. E a gente perguntou, mas por que tu pegou esse caderno novinho, colocou um monte de adesivo? Ele, porra, é porque eu pedi pra minha mãe comprar pra mim um caderno pra eu iniciar, né? Começo do ano. Eu falei pra mamãe, compra um caderno, mas compra um caderno de homem pra mim. Ah. E ela comprou! o Terry Crews, né, na capa. O cara de sunga, assim, né? Ai, que de mãe bengala, de cabeça aberta, que mãe maravilhosa. Meu, imagina ela indo lá comprar, cara. Eu quero um caderno com uma capa de homem pro meu filho. Ela tá repassando aquele cheque que ela ganhou da Dona Olinda. Meu filho não sabia que ele gostava disso. Mas, pior, mas que mãe maravilhosa. Mas eu tenho que amar porque é meu filho. Tudo bem. Moderna. Tudo bem. Não vou deixar de amá-lo só porque... Aqui não! Aqui não tem preconceito. Aqui não tem preconceito. Você vai ter o que você quer, meu filho. Meu filho Cleiton. Salvador. Não zoa meu filho bichinha, não. Cleverson, você vai ter o caderno que você quer. E ele teve que usar o caderno ano todinho, porque era pobre, não tinha como comprar outro caderno. E não tem capa dura. É. Não. Capa não. Mole. Capa, é dura com a única coisa que era capa dura que você pôs. Capa azul. Rola do Kid Bengala. O cara na capa do caderno. A parte que você ia dobrar, subiu uma rola. Assim, o engraçado é que o desenho que ela colocou era de salsicha sadia. Na rola do Kid Bengala. Mas continua aí. Primeiro, deu o curso de como encapar o caderno, né? Porque isso é utilidade pra todo povo. Por exemplo, quando você ia encapar o caderno, você ia, já tinha a intenção de encapar ele com o saco de arroz, você cortava o saco de arroz na metade, não longitudinal, na metade de lado, e daí você colocava naqueles potes de arroz lá, que normalmente tá escrito açúcar, tá escrito feijão, nunca tá no pote certo, né? Onde você guarda os... Isso é pra enganar os outros pobres. Pra enganar, é pra enganar as formigas. Sugar. É, tá escrito sugar, mas tá escrito é arroz. Daí você, como você cortou no meio, você encaixa a capa de cada lado, depois você corta atrás por causa da espiral. Você tem que comprar caderno espiral pra você poder usar as folhas também. Sim. Usar a folha não tem que ser aquele de brochura, pra você ter que tirar duas folhas do meio, você perde caderno. Exato. Então, e outra coisa, você gostava de encapar com a marca do arroz pra fora? Com a marca do arroz pra fora! Ou a fabricação pra fora? Não, marca do arroz pra fora. Tio João ali. Tio João, você acha que eu tenho grana pra comprar arroz tio João? Uncle Ben's. É tia Neuza, né? Não, é caderno de marca, né? Põe o Uncle Ben's ali. Ô mãe, compra tio João, mãe, pra encapar meu caderno. O tio João lembra de quando ele era abusado pelo tio João. Era uma coisa constrangedora. É até chato colocar tio João ali. Passava na frente da casa do tio dele e parecia que tava pedindo. Fazia um tutu, bicho. Fazia um tutu ali. Comi o cu desse moleque, ele entrando com o caderno meu, rapaz. Não, e o estojo, o que era? Era uma caneta Bic. Tinha dentro do estojo, né? Uma caneta Bic, um lápis de marceneiro pra não rolar na carteira aí. E não quebrar a ponta, e você apontava ele com a faca da cozinha da sua casa, né? Você apontava ele, você não tinha, não gira no apontador lá pra esse marceneiro. Não, não gira. Então você tem que... Se fosse um apontador quadrangular de marceneiro. que não gira, também que não gira. Então eu tinha esse lá, o lapão de marceneiro ali, pra não quebrar, e uma caneta Bic e seis lápis de cor. Sendo um deles o preto e um branco. Então você não usava pra nada. Mas aí você não tinha dotes artísticos suficientes. Também tem esse lado, não sei pra se... Pra fazer uma bela cartolina pra igreja. Você não tinha. Da igreja do Cleiton. Uma das características disso do pobre, e também não tinha mochila, e quando tinha era uma mochila já reaproveitada. Você nunca econômico. É, você não tinha... Ou o caderno do governo, mas como sem encapar, era o caderno do Uncle Ben's. Não é igual chique, hein? É. Cafeína contou num episódio do podcast dela que ela tinha várias mochilas, ela era chique da mochila. Não. Comprou um relógio e roubaram o relógio dela. Olha lá, tá vendo? É verdade, meu sonho era ter as mochilas, não era chique as mochilas, eu queria uma risca, que na época era chiquérrima. Uma o quê? Risca, chama risca. A marca, é que vocês são jovens. Não, é que eu nunca tive acesso a risca. Agora, quando eu ganhei o tal do relógio, que era meu sonho, fui à faculdade, eu tinha que ir à faculdade, não, ao cursinho, com aquele relógio, andando a pé, mostrando, olha, gente, finalmente eu tenho esse relógio. Era do Faustão, assim? E um moço muito simpático chegou do meu lado e falou, que horas são? Você falou, peraí, deixa eu ver no meu Rolex. Olhei pra ele e comecei a mexer no meu relógio. Peraí que o Silvio Santos vai falar. Já apertou 10 horas. Já comecei a segurar o meu relógio ele fez assim... Pode passar o relógio. Começou, a lagriminha, tá amassado. A lagriminha veio aqui, assim, sabe, no cantinho, assim. Eu tenho quase assim, né? E ele pegou e simplesmente falou, obrigado. Ele falou, obrigado. Ah, mas é educado. Foi gentil, porque eu não criei problema. Então esse voucher do McDonald's em troca. Pois é, tá vendo? Ele só tava trabalhando. Teve uma vez que uma filha da puta me entregou isso aqui, até hoje eu não consigo usar. Sem um McDia feliz aqui, me dá esse relógio. Foi curioso porque a gente era pobre, hein? Foi o primeiro relógio da minha vida com 16 anos, 17 anos. E eu tava tão feliz com aquilo que eu fingi que não fui assaltado. Você comeria até um make dia feliz. Vamos usar o voucher. Que pobre é assim, né? Você não pode contar pros outros que você perdeu, porque você acabou de contar que você tava muito feliz. É. Né? E você não vai contar na hora. E pobre tem aquela alegria relativa. Alegria tipo, relativa? Ah, roubaram meu celular, mas não tinha crédito, pelo menos. Você põe vantagem na perda. Roubaram meu carro, mas o tanque tava vazio. Otário! Isso é. Roubou meu relógio, mas tinha um risco. Não, leva aí, pô, no cu. Roubou a carteira, mas eu ainda não recebi o vale. Otário pra caralho. Roubaram meu carro, mas graças a Deus tava quitado. Mas o importante é a vida, pobre tem isso. O importante é a vida, né? Nossa, bati a moto, mas ainda bem que faltam só duas prestações pra terminar de pagar, filha da puta. O ladrão me sequestrou, falou, dá ou morre, graças a Deus tô vivo. Ai, meu carro pegou fogo, mas agora eu tô numa garagem. E aí? O ladrão que morreu de tesão. De tanto gozar aqui dentro, esse ladrão morreu, filha da puta. Toma aí, filha da puta. Pau no cu do caralho. Vai sair com anemia. Então tem essa alegria relativa. É, aí, tem alegria relativa. Ok, entendi. É, não, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu tinha acabado de falar, tipo, o dia anterior que eu comprei, e de manhã, pras amigas, pra todo mundo, olha como eu estou feliz. Como era esse relógio? Que eu não contei. Era um Yankee Street o nome. Nossa, ele tinha uma coisinha simulando couro. É tudo simulando, né? Simulando couro em volta era de metal. Simulava metal. E no fundo era meio safarizinho. Simulava as horas. Simulava safarizinho. Simulava as horas. Mas assim, se a gente for comparar, hoje é uma coisa que... hoje era... ela desenhou no pulso. Passa esse daqui, passa o lenço no dia. Passou a mão. Passou o guspe. E porrou. Eu sonhei com esse relógio, né? Nunca existiu ele, né? É tipo esse Apple Watch do negão aqui. Aqui, ó, que tem um Mickey. É, que tem um Mickey falando. Puta, relógio foda, hein? Tá dando pro patrão! Aê! Aê! Chupeteiro! Chupeteiro! Nossa, vale cozinha esse relógio aí! Pior que eu não tenho nem como rebater, que eu tô dando pra trás. Ah, é verdade. Ah, mas verdade, vale, né? Eu vi no seu canal do X-Vídeo. Adriana. Eu. Que é o nome da cafeína, pra quem não sabe. É até estranho falar Adriana. Você encontrou esse relógio de novo? Assim, pra vender? Pra vender? Nunca mais. Nunca. Naquela época, porque proporcionalmente, há 20 anos atrás, esse relógio hoje seria uma coisa assim, R$100. Que é... Não, que é, pô, estar um baita relógio. Porque é pra quem tem 16 anos e ir pra escola... Sim. Era milionária na época, né? Rica milionária. Milionária. E eu ganhei de aniversário. Meu pai falou assim, ó, emenda aniversário e Natal. Claro. E você ganha um desse. Então você imagina a frustração. Não quero você ir no rolezinho de shopping mais. Pra comer fofura. Comendo a fofura. E tomar água do banheiro. Eu crio minha filha assim pra sair com esses caras. Não é pra se humilhar, não. E pobre não ganha ajuda, não. Problema é sair em casa, come uma refeição só. Problema porra. É sair com esses caras na mochila e voltar sem relógio. É. Mas eu fiquei uma semana pra contar que eu tinha sido saudade de vergonha. Porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu era trouxa, porque eu me sentia meio idiota. Isso daí é a culpabilização da vida. É a culpa do pobre. Você se sentiu culpada de ser assaltada. Eu senti culpada. Você se sentiu culpada de ser burra. De ser burra, de estar feliz. Não tem culpa. Burra é uma limitação. Não, a pessoa não tem culpa. Mas ela podia ter comprado o próprio relógio, que é uma outra coisa que o pobre faz bastante. Você vai ali no camelô que recomprada. Você sabe... É, na hora que acaba a bateria, compra outra. É de segunda mão, mas às vezes é da sua mão. Mas... É da segunda mão sua. Mas... Não, ela é limitada. Não é culpa dela, gente. É filha de primos, é canhota. É. Não tem culpa, cara. Filha de Olavos. Filha de Olavos. Uma porta de correio. Foi, eu não acho. Mas às vezes a pessoa compra um negócio e daí fica ali refém. Refém do que comprou. Refém do comprou. Status. Ah, eu não vou andar com meu relógio porque vão roubar meu relógio. É, então nem daí comprasse. Não, então pra que comprar um relógio se não vai andar com a porra do relógio? Ai, pobre, sempre tem uma joia antiga que tá guardada debaixo do negócio. Uma louça, né, que sempre vai usar em dia especial. Que aquilo especial. Lá nunca vai poder usar porque vai que alguém rouba. Aí. Aí fica lá. Então fica... já vai embora. É, fica lá. Exato. Então você tem, mas não tem. Na verdade. E aí? Igual a liberdade hoje em dia. E aí, pra finalizar igual aí... o dinheiro, né? Esses cânticos de pobre... Pobre não pode saber que é pobre. Não pode saber? Não, pobre. Porque assim que sabe... Pobre não sabe que é pobre. Ah, tá. Quem se souber, ao momento que descobre que não é pobre, ele automaticamente vai acontecer alguma coisa, vai ficar rico. Pobre não pode ter consciência da sua pobreza. Ele sabe, mas ele não sabe. É, exato. Porque aquela linha tênue. Ele desconfia, mas não sabe. Mas ele sempre aponta alguém mais fodido que ele. Pra mostrar que ele não é. Eu não sou pobre, eu sou classe média D, filha da puta. Na verdade, ele projeta pro futuro. No futuro, ele já tá rico. Exato. Então, eu não sou pobre. Tá no caminho. Então, o que eu faço? Eu levo meu cachorro no veterinário. Ah, é. Sim. Eu compro meus relógios da Disney. Compro uma Smart TV em 28 vezes. Exato. Pô. 28 vezes tá ele sabe que ele é hamburguês em potencial. O time tá jogando bem, só tem que acertar uns detalhes ali. Mora numa palafita, mas tem TV a cabo. Exato. Então, o pobre, se um dia ele cria consciência que é pobre, ele automaticamente ganha na loteria sem jogar. Ah, agora, sim. Quando ele é pobre, mas não aceita, só desconfia. Então ele vai se manter pobre. Então, rapaz, é esse pensamento que mantém... É o manual aí do jogo, é o principal. É esse pensamento que mantém ele pobre. Então cria a consciência que você é pobre e ficar rico. Mas o cara... Olha que conselho, hein? É porque o pobre em si, ele não pode se manter pobre sabendo que é pobre. Mas aí que a pobreza não deixa. É uma coisa que vem natural. Não adianta ele tentar disfarçar, porque no fundo ele fala, ele vai ali fora gritando, eu sou pobre, hein? Mas por dentro ele tá falando. Ah, não. Se ele tá disfarçado. Eu sou classe média D. Porra, pobre. Eu tenho um maior reloginho da hora, meu. Olha a savaninha. Não posso usar. Olha a savana no fundo desse reloginho. Tem um Yankee Street. Eu trabalho 50 horas semanais e ganho R$700. Só gente escolar. Tem gente que ganha menos. Como é que ele vai falar isso com o iPhone 3 no bolso? Exato, caralho. Então é difícil. Não, porque quando você cria consciência, você não vai falar, você não vai gritar que você é pobre. Você aceitou. Você pode estar ali com 82 anos, um segundo antes da morte. Só pobre. Um segundo antes da morte, perceber que você tá na fila do SUS. Porra, um segundo pobre. Antes da morte no corredor do hospital. Exato, eu sou pobre e pá, cai morto. Exato, você não pode se manter pobre consciente. Exato, não tem como. Isso é verdade. Mas tá certo, é uma premiação o cara ser pobre e... Morre, daí, né? A partir do momento dessa premiação, você morre ou você ganha na loteria. Exato. Só tem como melhorar. Você só tem como melhorar. Tem como melhorar. A partir do momento que você aceita. Ou você morre ou você fica rico. Mas é uma boa solução mesmo, né? Quando ele morre, ele deixa de ser pobre. Aceitar com honestidade. Ele vai virar sabão. Vai contribuir pra riqueza familiar. Você deve notar que não tem mais tutu e dizer que não está preocupado. Você deve lutar pela xepa da feira e dizer que está recompensado. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seus S acabarem teu carnaval. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seus S se acabarem teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer por ser homem bem disciplinado. Deve, pois, só fazer pelo bem da nação tudo aquilo que for ordenado. Pra ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Você merece, tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã seus S acabarem teu carnaval. Mas você merece, você merece. Você merece, você Muito bem, chegamos ao fim desse episódio. Aqui um episódio rico de informações. Ah, sim. Pobre em pessoas. Pobre de conteúdo. Pobre em inteligência, rapaz. Pobre em diversos parâmetros aí. Momento dele, nosso querido Olavo. Aí, junto com seus irmãos. Olavos. Olavo. Olavo. Unicoro e Unisol. Vão dar um tchau aí. É um coral de Olavos. Fazer um jabá, falar se o Tambacast funciona aí. Pois é, o site tá ativo lá. Quem sabe um dia a gente volte. Quem sabe você ouvinte, quando estiver ouvindo esse episódio, a gente possa ter voltado o Tambacast ou não. Ah, nunca não sabe, vai ter voltado. Não vai, não. Não ilude, sei, né? Não, pobre adora uma ilusão. Pobre adora uma ilusão, exatamente. E se você quiser conhecer lá os episódios que já estão publicados lá. Que já existem. Já existem. A gente não sabe se vai ter novo, mas os antigos estão lá. Lá no www.tambacast.com.br. Tem que digitar o www, senão não entra no site. É verdade. Não, pra quem não sabe, é um podcast que Anderson Negão já foi estagiário lá também. Eu já fui. Enquanto estava na arte lá. Podcast diretamente do meio do mato. A gente fala sobre várias coisas lá e... Já falou sobre pinto de cacique? Comentou em algum episódio? Não, porque cacique geralmente não tem pinto. Geralmente tem trolha. Trolha. Pirajara. Aliás, esse é o critério pra ser cacique. É esse. Anaconda. É que é cacique. Já comentou de pau de jogo? Tchau, galera. Agradecer a todos vocês aí pela presença aqui. Olha só. Vocês são sempre bem-vindos aqui no podcast. Leandro, momento do seu tchau aí. Acho que você quebra um recorde aqui hoje, não? Quarta vez participando? Quarta vez. Acho que você exatamente. É o cara, o podcaster que mais participou até agora. Que honra, hein? Se já não fosse o meu quadro no começo do Chorume, onde tinha a leitura do meu e-mail, né? Ainda tem essa participação. Verdade, quarta participação. Que honra. Que honra, que homem. Sempre traz belíssimos convidados, né? Tirando o Floyd, o Léo e o Bert. Isso aí foi foda. Mas sempre traz. Eu fico feliz que dessa vez a minha desnutrição não me fez desmaiar. Né? Que foi bastante triste. E bastante legal ao mesmo tempo. Pra gente foi bem legal. Mas eu achei que ia desmaiar hoje de novo. Olha, tá ficando rico, hein? Não tá mais desnutrido. Isso aqui é descobrir o poder da farinha agora, né? Chupando o pau do chefe. Tá comendo com McDonald's aí com o voucher. Já sei onde ela capinizou os vouchers. Olha aí. É ele que tava no farol ali. Mostra o relógio lá, Street aí pra gente. Mostra o relógio Street aí. Mas mais uma vez, queria agradecer. Chorume, melhor podcast do planeta, talvez do mundo. Grava isso que eu vou usar no metrô. Se não da galáxia. Pra se concentrar no metrô. E bom, vocês me encontram lá no fermatapod.com.br. Tem um monte de podcast lá de música. Pobre gosta de música, eu espero. Pobre gosta. Música, a vida do pobre. É, se você tem aquela caixinha JBL cheia de LED... Né? Mano, muito legal, inclusive, muito legal. Propaganda ainda. Vai na praia, você pode ouvir lá o Fermata bem alto na praia, o pessoal vai adorar você. Vai. Uma genérica da JBL, você quer dizer? JBL tem marca de verdade? Sim. É uma genérica. Eu não sabia. A caixa da Sônia, sei lá. Mas é isso aí. E você, Cafeína, seu tchau aí, o seu Jabex. Meninos, obrigada. É a primeira vez que eu estou aqui. Trabalho incrível de podcast. Depois de um podcast chamado Papo Delas. Com cafeína, Papo Delas, maravilhoso. Papodelas.com é o site. Se você procurar no seu feed, em qualquer agregador. O nome do podcast é Papo Delas com cafeína, porque parece que você tá procurando. Não, eu quis dizer que vocês são os melhores podcasts depois de Papo Delas com cafeína. Você tá procurando uma carreira solo, carreira já não solo, sei se as meninas estão sabendo. Eu sou o John Lennon antes do hotel. Meus ouvintes também são muito queridos. Antes do vício em heroína, sim. Eu convido vocês para conhecerem, apesar do nome, nós não falamos coisas de mulherzinha, porque a gente tá sofrendo preconceito com isso. Nossa, eu tava ouvindo, vocês não falam só coisa de mulher. Coisa de mulher. Fala de tudo. E a gente fala de tudo mesmo, de várias coisas, de coisas antigas, de coisas novas. Eu tenho uma parceira chamada Patsy, que é mais jovem, 10 anos mais jovem que eu, então a gente tem esse mundo conflitante das idades e é muito gostoso. Então sejam bem-vindos e Ganso, Wesley, Derson. Meu amor, Gabriel. Muito obrigada, vocês são incríveis. Ai, que honra, que momento. Que momento. Muito bem. Momento de, do seu tchau, Anderson Negão. Eu sou incrível. Falou, Negrada. Você tá querendo implantar alguma coisa subliminária? Jamais. Eu sou um pai incrível. Gabriel Asmar, nossas redes sociais, o seu tchau. Pra você que quer acompanhar a gente no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @NectarDoLixo, e tchau pra todos os pobres que estão aqui presentes e pros que estão nos ouvindo. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchauzinho. Temos o WhatsApp, que é o DDD199495-5485. O e-mail, que é lido em episódios separadamente, que é o autocriticas@chorume.com.br. E os grupos, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvindo Salameruxos. E Farou. Muito bem, obrigado por ter ouvido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não importa se sua semana esteja rica em pobreza. Vai ficar... Pobre em riqueza. Pobre em riqueza. Vai ficar pior, não se preocupe. Fica tranquilo. O chuveiro vai queimar, alguma coisa vai acontecer, viu? Vai bater o dedinho. Seu fone de ouvido vai estragar agora. Seu celular vai cair no chão e vai rachar. Na privada. Ei, rapaz. Essa tela, hein? Põe no arroz. Põe no arroz que seca. Se prepare, até semana que vem, até o próximo episódio. Tchau! It's alright, you won't be so. Take a chance.